Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1104. Estamos no dia 13 de abril de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos vivencianos. Então, com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Lembrando que a Camel Filtro está com a promoção. Se você comprar qualquer produto lá na Camel Filtros. Se você fizer qualquer serviço lá na Camel Filtros e pagar à vista, tem 10% de desconto. Falando que é do programa Vivência Espírita. E diz que, claro, ouviu aqui no programa Vivência Espírita. Mesmo que você não tenha ouvido, se você ouviu falar, você chega lá e fala. Certo? Então, com certeza ele vai dar o desconto. Então, quem nos apoia são as Casas Espíritas também. Ame, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das Tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. E também o grupo musical Castelã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos queridos vivencianos, né? Que... Então, os vivencianos estão escutando pela rádio online aqui em São José dos Campos. A Web Rádio Semente Amor de Mato Grosso do Sul. A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. E aos ouvintes da Rádio São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, ouvindo a gente aqui pela rádio online. E também pelos canais, né, do nosso YouTube, que a gente já colocou a enquete para vocês aqui, né, já comenta a enquete do dia. A gente também agradece a Web Rádio Semente de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, que o Carlos Sanches esteve com a gente semana passada, foi muito bom, escute aí o programa, a reprise do programa do ano passado, da semana passada, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Né, então a pergunta que a gente deixou aqui na enquete é: você acredita que os médiuns têm responsabilidade maior com a ética do que com as outras pessoas? Então deixa aqui a sua opinião, se você acha que os médiuns têm uma responsabilidade maior com a ética do que com as outras pessoas. Lembre-te também que a gente vai sortear, a gente já comenta aqui o que a gente vai sortear, né? Deixar o Piero aqui dar um bom dia também. Bom dia, queridos vivencianos, um excelente domingo a todos. Estava brincando com o Rodrigo aqui, a gente está somando dois para dar um. Ele aperta o play e eu vejo se está tocando. Eu vi que não estava falando, Rodrigo, falta o play. Aí deu certo. Mas é isso aí, vai ser um programa, um tema muito interessante. Eu peço aí para todo mundo curtir, compartilhar aí com amigos, familiares, para dar uma força para a rádio. E um excelente programa a todos. Se fosse a Cris, tá tudo funcionando. A Cris vale por dois aqui. Ô, Rui, o que a gente vai sortear hoje, então? Nós temos a Cris, que foi sorteada do domingo que passado, mas Ana Cristina, né, Ana? Ela avisou dizendo que não iria no bingo, porque hoje é aniversário de casamento dela e o marido dela ia fazer uma surpresa para ela. Né? Uhum. Ah, sim, era uma surpresa. Então a gente pede para o pessoal do programa que está ouvindo não falar nada. Não, né? Falar nada. Vai ser surpresa. Para ser surpresa. É, exatamente. Ai, ai. Um bom dia, viu, Cris? Obrigado pela sua atenção. Lembrando que a gente está aqui, vocês estão vendo o QR Code aqui do lado, a gente vai comentar antes do intervalo ali, vai soltar o vídeo da promoção, que a gente está com a promoção do Residencial da Vinci, né? Então, se vocês escanearem esse QR Code aqui do lado e entrar lá em contato com eles, tem um botão lá para entrar em contato, é um edifício lá, um residencial que eles estão lançando aqui, a BP Plan, né, que é parceira aqui da Rádio Vivência Espírita, e vocês vão ganhar a mobília da cozinha, né, para quem adquiriu imóvel somente nesse mês, tá? Então, entre lá, corre, manda mensagem, que aí vai, além do piso, né, que já chega com piso, também vai receber, vai ganhar a mobília da cozinha. Então depois a gente fala um pouco mais dessa promoção. Isso na Zona Nobre de São José dos Campos, lá na Vila Maria. Né? Exatamente, é perto da casa do Rui. A 500 metros do centro da cidade. Exato. Isso, e mora lá perto da casa do Rui, por isso que é Zona Nobre, né? Vizinho do Rui. É. Olha só, Rodrigo. Eu falei aqui na hora que a gente estava falando da Câmara Filtro, se a pessoa não ouviu aqui, chegar lá e falar que ouviu, ela recebe a promoção. Também. E se a pessoa chegar lá e falar, olha, eu ouvi no programa Vivência Espírita, mas não entendo nada desse negócio de QR Code, não entendo nada. Não tem problema. Serve também. Só chegar e falar só também. Chegar você e falar vai ganhar a promoção. Exato. O segredo é chegar lá e falar Vivência Espírita, que vai ter já um monte de espírito lá para receber vocês. Exato. Então é só entrar lá, não precisa... Aí tem o endereço, né? O endereço eu não tô com ele aqui em mão, mas a gente vai colocar antes do intervalo, a gente coloca aqui o vídeo que fala o endereço certinho, tá bom? Então entre lá, ou entre no site vivenciaespirita.org/bpplan, tá bom? Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Hoje o programa, além de começar atrasado, começou engraçado, né? Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Piero Maier. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Mara. Bom dia, Luara. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. O Jorge disse que se alguém ouvir falar que a Câmara e o Filtro está dando desconto, pode chegar lá e dizer. Não tem problema, nós damos o desconto sim, e se for por invenção, a espiritualidade depois vai cobrar a diferença. Podem ficar tranquilo. Né, Jorge? Isso, que nessa hora qualquer um quer o desconto, não tem problema. O importante é ir lá. Nós vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 34. Otimismo. Quem vive com otimismo sempre enxerga o bom da vida, mantém sempre o bom humor. Do sucesso não duvida, o otimista demonstra ser pessoa evoluída. Queridos vivencianos, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma manhã de aprendizados, de esclarecimentos, para mais uma manhã tranquila, onde reunidos aqui em nome do Mestre, podemos nos sintonizar com a espiritualidade maior e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por essa manhã abençoada que temos a oportunidade de receber o nosso querido irmão e amigo Edson Barbosa, ao Oswaldo Barbosa Júnior, que vem nos falar sobre responsabilidade dos médiums. Vamos envolvê-lo com carinho para que possamos entender o que significa a responsabilidade do médium. Agradecidos mais uma vez, vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a responsabilidade dos médios. E nós estamos aqui com Oswaldo Barbosa Júnior, que eu costumo chamá-lo de Gum, é médium de cura e psicofonia, é voluntário da Framan, a Fraternidade Maria de Nazaré. Ele está aqui conosco hoje para abrilhantar o nosso programa. Está muito festivo o nosso programa hoje, muito alegre, né? Não. Depois do furo que o Rodrigo deu, por exemplo, foi obrigado a entrar no... Só lembrando que já começou 7 horas da manhã, que o Barbosa estava lá na porta já, esperando. Não, o Silvio também não veio para atender o telefone, tirou o telefone do gancho. Na expectativa do programa começar no horário. Isso, quando eu cheguei, que eu vi que o convidado já estava aqui, o Barbosa falou, bom, hoje o programa começa 8 horas. Aí o Barbosa já chegou e falou, será que não dá para você dar uma chave para mim? Falou, por quê? Falou, cheguei meia hora antes, tinha ninguém aqui, dá uma chave para ele que a gente vai dar uma chave pro Barbosa, vai ensinar ele a mexer na mesa, para poder quando chegar aqui, quando a gente chegar, ele falar, tá tudo pronto, vamos começar o programa. Só, então, vamos lá. Só vou deixar ele falar. Vamos, né, lá. Barbosa, a responsabilidade dos médios. A gente tem visto aí que muitas pessoas reclamam da mediunidade, que vai ser escravo agora da mediunidade, porque não pode ter mais sossego. A gente vê tantas bobagens que as pessoas falam sobre a mediunidade e nós precisamos desmistificar isso daí, né? E hoje vamos ver se a gente consegue levar um programa alegre e esclarecedor a respeito dos médios. Bom dia vivencianos, bom dia minha gente, bom dia meu povo, uhum. Bom dia para todos os dias, não é só para hoje, né? Então, que fique estendido aí para todos os nossos dias, dias excelentes, brilhantes e assim, risonhos, quanto mais risonhos melhor. Dizem que o que dá para rir dá para chorar, mas é melhor a gente rir, né? Uhum. Chorar de paz, de alegria, de saudade, tudo bem, mas o sorriso vem logo em seguida. Mas então, a coisa como você colocou no início, que o médium diz que vai ser escravo da mediunidade, há realmente que se considerar que essa pseudo-escravidão, né, poderia até acontecer. Mas, assim, não é uma escravidão algo obrigatório, porque eu diria o seguinte, um médium tarefeiro, daquele que... Ostensivo. Isso. Ostensividade, para mim, é a atividade. Se está usando a mediunidade, ele é ostensivo. Mas a mediunidade para ser... Para, de alguma forma, cercear o médium de uma atividade mais social e comunicativa, e comunidade, etc., etc., ele teria que ser um médium tarefeiro de tarefa absoluta. Absoluta, como o Chico, uhum. Como Francisco de Assis. Uhum. Então, de determinado momento, a mediunidade dele veio para dizer, você veio para viver para isso, ou seja, para todos, mas de repente sem ter uma convivência com todos, uhum. E completamente diferente da de todos. Uhum. Então ele está incluso dentro de um trabalho que é mundial, na verdade, se a gente for avaliar, né? É mundial, mas... É como Jesus veio aqui. Jesus, um médium da superioridade divina, que veio aqui e deu a tarefa dele. Viveu o quê? Uhum. Viveu a mediunidade dele. E ainda nós temos o caso do Chico, até, que você citou, Barbosa, que a orientação da espiritualidade foi para ele ter começado cedo mesmo, que com 8 para 9 anos de idade ele já estava lá catando algodão. Então, com 40 anos, ele se aposentou. Perfeito. Então, aí ele foi 100% exatamente. Entregue. Foi, né? Foi o tempo que ele precisou, só para se assentar aqui, reconhecer ambiente. Jesus não ficou 33 anos ali, né, na expectativa, observando, com tudo o que tinha já para trazer. Né? Para adaptação a ambientes, para poder trabalhar de forma adequada. Chico é a mesma coisa. Uhum. Com a gente conhecer um pouco das histórias do Chico, né, ele teve uma infinidade de vivências até chegar nessa condição onde ele veio fazer aquilo. Eu vou colocar só aquilo, mas não que seja só, né? É porque é só com relação à dedicação, só aquilo tudo. Né? Aí sim, é uma mediunidade onde o tarefeiro por essência. Mas a grande maioria, até porque mediunidade todos temos, a mediunidade é para cada um, é isso que eu tenho lido, é isso que eu tenho aprendido. Cada um é médium de si, ou seja, para si. para usar essa sensibilidade para buscar informações, para se refazer, se fortalecer, se alimentar, evoluir. Até porque também os chamados constantes são: primeiro eu olho para mim, verifico o que eu preciso, trabalho pelo meu bem-estar geral, isso fisicamente também, porque quanto mais forte eu estiver, mais eu consigo ajudar um outro. Sim. Se eu não estiver fortinho, não vou conseguir levantar o camarada que caiu. Então eu preciso, até para ser caridoso, porque caridade é caridade, caridade, caridade, né? Desculpe. Até para seguir essa linha, eu preciso estar forte. Então eu preciso olhar para mim primeiro. A minha mediunidade é isso. Eu ser médium de mim mesmo. Porque eu sou um espírito. Mas enquanto encarnado, a minha espiritualidade fica restrita ao viver carne. Eu tenho um arquivo acásico de várias encarnações que tal, mas eu não tenho acesso constante. Então, quanto mais médio eu for, mais acesso eu continuo, consigo ter à minha história. Tem um livro até, esse aqui é um dos livros, daqui a pouco eu mostro, que fala justamente isso, que a gente desencarna e lembra de várias encarnações, mas não lembra no plano espiritual quanto tempo a gente teve das vidas que a gente passou no plano espiritual. Porque ficamos ligados justamente à parte de vida material. Então, veja, somos medianeiros de nós mesmos. Então, a mediunidade está aí. Com relação à coisa de auxiliar o próximo, ou seja, intermediário, medianeiro entre um e outro, entre a coisa da responsabilidade que está falando, eu penso que a palavra responsabilidade pode ser dividida em responder com habilidade. Somos extremamente hábeis? Nunca. Nunca por quê? Porque vocês estão em evolução constante. Então, a minha evolução, a minha habilidade cresce conforme eu exercito. Eu quero ficar fortinho, musculoso, eu tenho que ir lá malhar. Eu tenho que queimar, tenho que gastar, tenho que cansar, tenho que suar, não é? Não é diferente com relação à sensibilidade mediúnica. Eu tenho que exercitar, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar, eu tenho que observar. Eu tenho que olhar outro médium trabalhando e verificar como é que ele se porta, como é que ele se sente, como é que ele age. Não é para imitar, é para ver, nossa, não é. E nem para criticar. Não, é observar, respeitar, porque cada um é um. Sim. Né? Nós somos únicos, cada um é um. Não tem ninguém igualzinho ao outro. Fomos criados unos, né? Então não somos iguais. Então é observar para aprender com o outro. Ou não. Né? Porque nem tudo, uma camisa que lhe serve não vai servir em mim. Sim. A cor que você gosta, tudo bem, bonitinho, mas não me chama atenção. É essa, desta troca, é que acaba um sendo medianeiro do outro até na vida, assim, pela vivência. E a gente observa também, onde tem médios com responsabilidade, a casa cresce e vai. A gente não sabe explicar como é que vem tanta gente, como é que vem trabalhadores, pessoas que vêm nas escolas aprenderem. Quer dizer, então é interessante que a gente precisa levar muito a sério a mediunidade, justamente por causa da seriedade da nossa doutrina, né? Não tem dúvida. Isso até é que nós estamos falando de mediunidade, mas a responsabilidade está ligada a todo tipo de atividade. Sim. Né? Porque se estivermos à frente de uma empresa, quanto mais ativo, quanto mais sério, quanto mais responsável eu for como dirigente de uma empresa, mais a empresa se solidifica. Sim. Mais pessoas são auxiliadas com relação àquela empresa de qualquer natureza. E você está dando exemplo. Exatamente. Então, a exemplificação vale para em todos os lugares, desde a casa, que é um dos lugares onde a gente tem mais assédio, né? Porque o grupo está ali justamente para trabalhar. E ser assediado não significa que seja ruim negativamente sempre. Assediar é estou te cutucando. Sim. Levanta, faça, vai lá, não é? Mais ou menos assim. Eu aprendi... assim na vida, que responsabilidade é responsabilidade. Responsabilidade é responsabilidade. Não interessa o que, que seja que a gente vai fazer. Então, perfeito. Responsabilidade, você é responsável por isso? É. Então, você tem que ser, você é que tem que fazer aquilo. Dedicação, fazer o melhor. Né? Eu lembro, eu quando falo de responsabilidade, eu gosto muito de citar um senhor lá do Bacelli. da casa lá do Centro Espírita, lá do Pedro e Paulo, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, que é onde o Bacelli faz as transmissões dele, que lá tem a casa de repouso. Lá no Bacelli, então chega lá 200, 300 pessoas de caravana, sábado, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tá cheio de gente lá. Daqui a pouco vai chegando mais gente, num lugar que cabe 150, daqui a pouco tem 400. Um monte em pé, um por cima dos outros e tal. E você conseguir deixar alguém quieto, o cara não está bem acomodado, e ele ficar em silêncio, é difícil. Então eu lembro que tinha um senhor lá, que ele tinha uma placa na mão, ele ficava sentado no primeiro banco. Quando começava o burburinho, ele só pegava a placa e levantava a placa. Ele não virava para ninguém, não. Só a placa que estava escrito aqui, silêncio. Todo mundo... Se esse homem não tivesse a responsabilidade de levantar a placa, virava uma bagunça dentro do negócio. Então você vê, mas levantar uma placa? Que bobeira é essa? Se não levantar a placa, o pessoal não ficava quieto. Então o que que acontece? Olha a responsabilidade. Então, se você tem a responsabilidade de abrir a porta aqui do estúdio para as pessoas entrarem, e a pessoa, só um tiver a chave e ele não vier, não tem programa. Olha a responsabilidade da pessoa para abrir uma porta. Então, tudo é... Por isso que dentro do Centro Espírita a gente ensina muito. Ó, qualquer coisa que você faz no Centro Espírita é responsabilidade. E tem gente que acha que não vai fazer falta. Mas às vezes ele está só dando um passo de limpeza. E se ele não tiver lá para dar espaço de limpeza e não tiver mais gente, um outro médium que está no outro lugar vai ter que deixar o trabalho dele para vir aqui dar o passo de limpeza. Então, responsabilidade é responsabilidade em qualquer coisa. E o médium é pior ainda, ou mais ainda. Por quê? Porque ele não está responsável só por aquilo ali. Ele está responsável por dois planos, tanto do plano físico, para transmitir, como captar do plano espiritual. Então, se você não assumir o seu papel, você vai deixar um monte de gente na mão. E não é só aqui, não. Você vai deixar gente na mão no plano espiritual. É compromisso. Então, você tem um compromisso. O Barbosa tem um compromisso dele, que o Barbosa é médio de cura lá na Framan também. Então, quando a gente vai lá na terça-feira, está tendo trabalho de cura com o Dr. Albert, que faz o trabalho de cura. O compromisso dele é só com aquelas pessoas que estão ali na casa para receber a cura? Claro que não. Tem... O grupo de espíritos que está lá é grande para poder desenvolver aquele trabalho. Então, ele está ajudando as pessoas, os encarnados e os desencarnados também. Quantos desencarnados devem aparecer para ser curado? Que perispírito também está cheio de defeito. Talvez se aparece lá 50 para ser atendido na terça-feira, deve ter uns 200 de espírito para ser atendido. Então, imagina a responsabilidade se o cara desse não assumir a responsabilidade dele. Então, a responsabilidade é isso. Agora, eu gostei de uma coisa muito legal que você falou, mas que eu não tinha prestado atenção ainda. A gente fala de vivências. A gente só quer saber das nossas vivências aqui como encarnado. Aí chega no plano espiritual, fica louco para saber das outras encarnações da gente, tudo isso aqui. Mas das vezes que nós passamos no plano espiritual, a gente não quer saber, né? Legal. Então, como é que foi minha vida no plano espiritual quando eu estive lá da última vez? E da outra vez, como é que foi? E da outra vez? A gente não vê isso, a gente só quer saber quando você estava encarnado, né? Você vê que é um interesse danado, porque quando a gente está no plano espiritual, o bicho pegava, né? Porque lá você tem que assumir responsabilidade muito mais, você não pode fugir dela, senão você se acerta, né? Era isso mesmo. Perfeito. Pro lado de lá é a consciência universal. A gente chega lá, nos sentamos numa cadeira de frente de nós mesmos, né? E vamos ouvir a história se passando. Como o pessoal diz, tem um filme passando na minha vida. Esses livros, muito interessante a coisa da gente ler, porque, assim, o Sócrates já dizia que eu só sei que nada sei, né? Eu assino embaixo todo dia porque eu não sei nada mesmo. Então, eu tô sempre lendo, sempre observando, sempre procurando e entendendo. Aí, leio um pouco de novo. Nossa, não é que não sabia mesmo? Isso aqui é uma novidade para mim e tudo mais. Então, essa coisa de estar sempre lendo e verificando o que se passa por lado de lá, tem uma série de informações que até então a gente não tinha e que vem para a gente e faz sentido. Aquela coisa do corpo, a vivência, por lado de lá é igual para o lado de cá, e por lado de lá você vivencia a mesma coisa, você vivia aqui, nos mesmos lugares, enquanto as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, até vai indo até um tempo. Então, é um déjà vu, sem esse corpo aqui, mas com outro corpo igualzinho. Só não tem a mesma estrutura, né? Mesmo peso atômico. Às vezes era alto, né, meu irmão? Às vezes, é. Não, né? Às vezes. Aí o cara nasce assim, é nasce, karma, assim, né? Nasce assim, curtinho. Então, é essa coisa do como o Jorge está falando da responsabilidade lá. Realmente, já teve casos, inclusive, de eu ir a um trabalho, a um encontro, foi lá na AME, inclusive, na casinha pequena, né? Lá na AME, eu frequentava lá, e lá ia trabalhar e tudo mais, e teve lá, não tinha um trabalhador, a não ser eu e um outro trabalhador que estava lá, que era o que ia fazer a palestra, e receber o pessoal no salão, fazer as preces, etc. Só tínhamos os dois, de encarnados, claro. E aí a sequência foi, bom, nós estamos aqui para fazer aquilo que a gente faz todo dia, independente de quantas pessoas tem ou se tenham, né? Porque é justo. O plano espiritual, uns de 10, 20, 50 vezes mais do que os encarnados. Precisam da nossa intermediação? Claro que precisam. Depois que passou, você aceitou o compromisso, como diz o Munga, compromissado em estar ali, naquele dia, naquele horário, durante aquele tempo. Então, o plano espiritual conta com isso. Passamos a fazer parte. Sim. Eles fazem a parte mais importante? Sim. Mas nós temos suma importância também, porque nós temos aqui, ó, ectoplasmia, tem material denso para oferecer, né? E sim, como espírito temos, e como o corpo que também a gente tem, também precisa. Se o pessoal que acaba de passar por lá de lá sente uma necessidade imensa daquilo que ele tinha aqui, corpo faz parte. O alimento que a gente come aqui, pá, pá, pá, pá, pá, tem aqui, né? Eu estou aqui vibrando ele aqui, ó, espalhando. Eles precisam disso para dar um alento para que o plano espiritual, os mentores possam dar acesso, eles possam sentir a presença desses mentores, por exemplo. Precisam daquilo que a gente, sim, tem para oferecer. Então, nesse dia que estava sozinho, entre aspas, ali, sozinho de encarnado, eu segui a mesma linha. Preparação, mentalização, doação. Na época, naquele dia era um grupo de passes, então, chamando o grupo de passes de 1, P1, P2, aquelas estruturas física, espiritual, psicoemocional, para que todos aqueles que estivessem ali recebessem os seus. Aí fez a nossa parte, até por sinal, a gente sai de lá. Dependendo do trabalho de cura, por exemplo, eu saio meio cansadinho, mas renovado. Chego em casa, dorme bonitinho, dia seguinte está novo. Novo eu não digo, porque senão já teria cabelo aqui, né? Mas renovado. Então é essa a história, né? Mas a gente observa que essa parte de mediunidade, tem muitos médios que levam na brincadeira a mediunidade quando não pode, né? Nós temos que ter uma ética e moral para mexer, para entrar no mundo espiritual através da mediunidade, né? Aqui está ligado mais ou menos à afinidade. Sim. Né? Por exemplo, nós temos aqui na nossa comunidade núcleos comuns, né? Tem uns grupos que se somam em determinada região que tem determinado gosto. Então eles se somam ali pelo gosto que tem. Gosto pela vida, gosto pelas coisas, gosto pelos assuntos, né? São essas afinidades, são afins, várias comunidades afins. Então, na mediunidade não é diferente. Conforme a minha atividade, eu tenho uma afinidade. Não. Né? Aí a espiritualidade, por exemplo, afim, ou seja, que pensa mais ou menos como eu, age mais ou menos como eu, sente as mesmas necessidades que eu sinto, vão ser estas que se aproximam de mim. Então, se eu não tiver um controle muito intenso sobre esses meus gostos e uma avaliação constante, aí entra a reforma íntima, que é o principal da escola, sim, de aprendiz do evangelho. Enquanto eu não estiver buscando isso, melhorar, eu dou pra tomar uma cachaçinha, parei, não quero mais tomar cachaçinha, não quero, pronto, acabou, não dependo dela. Fumar, fumar, pronto. Vícios e defeitos tem um monte, esses aí são os que a gente mais comuns, né? Então, não vou pensar mal da vida do outro, falar mal da vida do outro, não quero mais saber disso. Eu já fiz isso bastante, já. Então, pronto, já experimentei isso, agora não quero saber mais. É o primeiro passo para que aqueles, inclusive, que têm a mesma afinidade, espíritos no caso, eles também comecem a, ou saem fora, ou então começam a olhar por que parou. Parou por quê? É. Né? E vai pensando que, de repente, podem parar também. A coisa da exemplificação continua. E os espíritos se afinizam com a gente, ele nos acompanha. Aqueles que não se afinizam, eles se afastam. Perfeitamente. Não deu certo. É. Aí, inclusive, outros se aproximam que têm o seu novo, sim, parecer, o seu novo viver, sua nova atividade, seu novo pensar. Né? Dentro do auxílio à pessoa, nós falando aqui ainda agora da coisa da mediunidade de cura, que é esse o caso que a gente está falando. Então, cura mesmo é assim, costuma-se ouvir lá com muita frequência, inclusive, nem Jesus curava. Todos, né? curava uns ou outros. Não, ele nem dizia assim, a tua fé te curou. Ou seja, ele não dizia, eu te curei. Não. O que ele tinha era mostrar para a pessoa que ela já tinha conseguido merecer a cura. Só que ela não tinha percebido que ainda, porque ainda estava doendo. Aí quando ele chegava, botava a mão na pessoa e tal, um passezinho, né? Passezinho com ele, não era passezinho, mas um passezinho de alívio, fortalecimento, caindo por terra só as informações que a pessoa trazia das dores que ela tinha. E a pessoa dizia, vá e não peques mais, a tua fé te curou. Então, lá no nosso, não é diferente ali, lá do Edson, onde é que tem esse tipo de trabalho? Não é diferente. Está ali intermediando, fazendo o quê? Desligando alguns tipos de energias ruins que tem na gente. Né? O Jorge ainda citou na época da acupuntura, das agulhas. Ainda hoje, às vezes, ainda faz um pouco. Mudou muito, tudo mudou muito depois da pandemia. Mas que ele marca pontos sensoriais no corpo da gente com agulha, como a medicina chinesa também faz. Pontos sensoriais, para dar o estímulo para nós mesmos fazermos essa correção, enquanto eles fazem a nossa correção de ectoplasma, de perispiritual, etc, etc. Pontos que chamam a atenção, então ele desbloqueia. Mas o interessante, viu Gum, Barbosa, é que à medida que a gente vai estudando, trabalhando, tem muitas coisas que nós já vamos deixando de lado, né? Eu mesmo sinto que eu não posso ir em qualquer ambiente, não. Mas também não é por causa disso que a gente deve fugir dos compromissos que a gente tem aí na parte material. Mas a gente não se sente bem, né? Então, essa aí tá dentro da coisa da afinidade que a gente falou. Porque a gente costuma conversar isso, inclusive dos cursos de médico, a gente, sim, fala, esse é um dos assuntos da coisa da sensibilidade. Sim. Então, assim, às vezes a gente entra em determinado ambiente e se sente incomodado. Né? Aí você pensa, poxa vida, o ambiente está ruim. De repente é o contrário, o ambiente está bom demais para mim. Eu aqui não consigo me afinizar com aquele ambiente porque meu padrão está mais baixo do que aquele. Mas a gente sente a diferença. Certo. Isso aí é a sensibilidade, né? Que se transforma em mediunidade quando eu usar aquilo que eu tenho de sensível para dar informações, por exemplo, dar um recado para alguém. Estou sendo intermediário. Sim. Aqui um intermediário aqui, ó. Uhum. Né? O Jorge está lá, não sei aonde, você está lá na China, não sei o quê. Eu pego, opa, aqui, ó, e aí, tudo bem? Tá, tô intermediário, medianeiro. Tem sensibilidade? Tem. Científica. Está aqui. Mas nós já nascemos com ela. Sim. Então, o uso responsável é que é a questão. Porque, inclusive, a gente fala, nós vamos começar agora um curso lá. Dá o nome de curso de médios, mas é curso de estudo da mediunidade, né? Sim. Aprimoramento. Né? Nós lá costumamos dizer, é grupo de estudos da mediunidade. Vamos começar agora dia 24 lá na Framan. Eu que vou dirigir, inclusive. Então, o que a gente costuma dizer, já sempre com a coisa da responsabilidade, do compromisso, quando você, no exercício da mediunidade, nós tivermos aqui, todos aqui, e tiver uma informação, você recebe um... veio lá na cabecinha, né? Não é pensamento meu, mas eu preciso confirmar isso. Não posso simplesmente sair falando que nem papagaio, é aquilo que me vem pela cabeça. Porque cada um dos que estamos aqui pode receber de uma forma diferente, eu não sei qual é a forma. Então, não sei qual é o objetivo, inclusive, de trazer uma informação como aquela. Eu posso estar provocando bem alguns e provocando mal outros. Então, preciso mesmo passar essa informação? Devo passar, no mínimo 3 vezes aquela história do 1, 2 e 3. Confirma? Confirma. Bora. Por isso que num grupo mediúnico tem, sim, confirmação daquilo. Então a gente observa que à medida que você vai trabalhando com seriedade, as informações vêm corretas, ela vem tranquila, vem sereno. À medida que você trabalha num trabalho desequilibrado, aí vem, acontece todas essas interferências. Exatamente. Aí tem uma série de o médium tem uns choques diferenciados, físicos mesmo, né? Um palavreado que não faz sentido, em lugar nenhum do mundo faz sentido, informação vazia, né? Até dentro das informações, por melhor que ela seja, tem o médium está ali. Né? Com a sua semiconsciência, que hoje inconsciente difícil, não sei de nenhum, mas por isso nos dizem, para a gente estudar sempre. Sempre. Porque às vezes uma está dentro de um grupo mediúnico ali e tem um assunto que precisa ser tratado. E o plano espiritual diz assim, apenas o assunto. É. Aí você tem que discorrer sobre o assunto. Né? E 2 horas de conversa ou de fala que tem ali, de repente tem 1 hora daquilo que o médium já observou aquilo. Por isso a informação importante de uma fonte importante. O plano espiritual vai colocando, ajustando esse foco melhor aqui, esse aqui, e a gente vai passando. No final das contas, tem lá 2 horas de conversa, 1 hora daquilo que o médium observou e estudou. O assunto estava guardado, porque a gente não perde, né? Mas o plano espiritual foi lá buscar e pensar, e agora fale. O Everaldo, ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Médio que não trabalha, dá trabalho. Sem dúvida. Ah, dá. Dá trabalho mesmo. Então é o caso do exercício. Quanto mais exercita, mais hábil fica para... a responsabilidade. Não, e ele não fica escravo da mediunidade, não. Ele pode fazer de tudo. Com certeza. Desde que esteja dentro da ética e da moral. Perfeito. Ainda é o seguinte, é interessante isso que você acabou de falar, ética e moral. A mediunidade passa a ser para a gente um limitador. Porque aonde você estiver, é o caso, é médium 24 horas por dia, porque a mediunidade é minha para mim mesmo. Mas quando você tem esse trabalho de ostensivo, de mediunidade, onde você estiver, você pode continuar exercendo essa mediunidade. Porque você começa a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Passou uma pessoa ali, você olha para ela, você sente aquilo que ela está precisando, a empatia, a mediunidade é empática. Sim. Você sente o que ela está precisando. Custa você olhar para ela, oi, bom dia, tudo bem contigo? Está precisando de alguma coisa? Ela só precisava ouvir isso. Mais nada. Não, muito obrigado. Pronto, tirou ela daquele transe que ela estava com problema de vida que todos também têm. É. E é comum também você estar num grupo, vem uma pessoa que está precisando de auxílio, ele vira e chega em você. Justamente ali. É que nem um cachorro, né? O cachorro pode ter no meio de 500 pessoas, ele vem, acho, e te acha, acho, né? Acho. E, inclusive, você falou de cachorro, de gato e tal, que é a coisa do... É. São aqueles espíritos super sensíveis, né? Eles reconhecem quando você não é uma boa pessoa e quando você é uma boa, ou um bom espírito, né? Se sai correndo de perto, você já sabe, bom, isso aí... É. E nós vamos trazer dia 27, viu, Jorge? Vamos trazer uma médium lá do Paulo de Tarso, que ela é também... médica veterinária, Arduine. Ela vem aqui falar sobre a mediunidade dos animais. Perfeito, maravilha. Também li esse livro, já é muito bom. Muito bom. Eu tive um cachorro que era médio, né? Ele usava a mediunidade de psicofonia. Psicofonia, né? Tá, era certo. Era médio, esse cachorro. Lá. Até hoje foi o único médico que eu vi. O resto... Mas é legal, sabe por quê? Porque é legal a gente falar dos animais, porque todos os animais têm essa sensibilidade. A gente percebe, é latente essa sensibilidade que eles têm. É, inclusive no Evangelho, né? Que eles participam do Evangelho. A Yolanda, se estiver ouvindo a gente lá, e com certeza vai gostar muito desse programa, eu lembro que ela põe, ela faz o evangelho para os animais, e eles ficam todos, o evangelho da Yolanda é para os animais, ela faz toda semana, naquele horário certo, o evangelho, e todos eles ficam bonitinhos lá ouvindo ela fazer o evangelho, né? Todos eles. São potenciais médiums quando for gente, com certeza, né? É, e estão aprendendo desde agora. E a Yolanda começou com a gente lá na AME, né? Eu lembro muito bem, né? Nossa, saudade, né? Daquele bom tempo. Tem tempinho bom, né? Uxi! Vamos, que não tinha muita responsabilidade, né? Exatamente. Brincadeira. Eles tiveram mais responsabilidade que tudo lá. Não, é interessante, eu tenho o Valdirzão, que é nosso amigo, ele fala, tem muitos médios chutando lata por aí, né? Porque não leva as coisas a sério, e é perturbado, e é assediado, ele não sabe por quê, né? Porque não leva a sério a mediunidade. É exatamente o que você falou. Lembrei aqui de uma frase do Chapolin Colorado, que ele fala assim, junte-se aos bons. Isso. É filosófica, não é? Junte-se aos bons. Então, depende daquilo. Se você quiser ascender, procura aqueles que estão em ascensão, né? Não, e a gente vê muito, viu, Barbosa, pessoas dizendo, não, trabalho mediúnico, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Acontece de interferência se o grupo não tiver coeso. Pronto. Se o grupo não tiver... Às vezes tem um médico que tem inveja do outro, já serve para quebrar aquela corrente. Agora entra, você colocou uma outra coisa interessante, o grupo. Porque... apesar de sermos únicos, ninguém está sozinho. Sim. Não é? Senão a gente nascia um lá no pico do Everest, o outro nascia lá no Chile. Então, se estamos juntos, alguma interatividade existe. Sim. Em todos nós, em todo o planeta. O planeta só vai ter, já tem a ascensão dele, mas conta com a ascensão de todos aqui. Sim. Para que se complete essa ascensão planetária. Todos que estamos aqui. Aqueles que no último instante não conseguiram, vai partir para outro planeta, mas, né, como vieram de capela para cá. Mas a comunidade, assim, o grupo, como falei aquela hora, vai num lugar lá e você está sozinho, você faz o trabalho. O trabalho é sozinho, faz aquele encontro sozinho. Mas o grupo que dá suporte para que tudo se facilite, entre aspas, para que o trabalho decorra em harmonia. Sim. Né? E fraternidade, familiar. Por isso que fala família Framã, família AME, porque é um grupo familiar. Aí a responsabilidade, né, daquele que está ali, como também já foi citado, aquele que abre a porta. Se ele não abre a porta, não tem trabalho. Ninguém vai poder fazer, vai fazer na rua, mas, né, até faz. Mas não vai ter aquele ambiente, aquele preparo. Então, precisa do auxílio de todos aqueles que se dispuserem. Ó, eu venho toda segunda-feira aqui para este encontro. Pronto. Já seu lugar está guardado. Vamos saber que você vai estar ali. Nós, encarnados... os desencarnados, né? Porque a estrutura da casa, por exemplo, para que as portas estão abertas, por que que não entra nenhum novo para ser assistido? Porque a estrutura não está suficiente para isso. Né? Então, quanto mais trabalharmos, mais trabalho vem para a gente. E quanto mais trabalho vem para a gente fortalece. Sim. Então, se a casa tem 50, toda semana tem 50, diferentes, entre pessoas diferentes, etc. A estrutura tem para 50. Então, não tem aquele mais importante. Faz parte de um grupo, de uma família mesmo. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente. A gente está falando de AME aqui. Quem está ligado é o senhor Rodolfo, foi o primeiro que entrou hoje. Bom dia, família Vivenciana. Paz e alegria para todos. Bom domingo. O Manuel Gouveia também, dando um bom dia. O Leandro Ribeiro. A Simone Dias também, bom dia. Simone lá de Suzano. Suzano, São Paulo, né? Doutor Benedito lá de São Paulo, dando um bom dia. Boa programação. Iramir de Salvador, nosso irmão Iramir, desejando um excelente programa. A Miriam e Ui, dando um bom dia, família Vivenciana. Abençoado domingo. O Fio, a Fia e o Dinho, Eu acho que hoje eles devem estar em São Sebastião, né? Dando um bom dia à família vivenciana também, um excelente domingo. O Aécio, fazia tempo que o Aécio não aparecia, hoje ele está aqui com a gente. Bom dia a todos. O Aécio, nosso irmão lá de Sete Lagoas. Elida Silva está dando um bom dia aqui, lá de Juiz de Fora. Deseja um bom programa e está dizendo também para a gente lembrar do aniversário da cunhada dela, que chama Iracema. Vai fazer aniversário dia 19, né? José Magalhães, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, também aqui, já ligadinho com a gente lá. O Enio de Azevedo Maia, bom dia também, ele lá de Juiz de Fora, desejando uma boa semana a todos. A Ronália, bom dia, família vivenciana, paz e alegria no coração de todos. Sintam-se todos abraçados. Meu irmãozinho Jorge, aqui na Bahia, nossos corações estão pulando de alegria, na terça-feira vai estar conosco. Terça-feira eu vou fazer a preleção para eles lá em Remanso, né? Online. Então, na terça-feira sou eu que faço lá para os meus conterrâneos. João Paulo Gonçalves, acredito que todos temos responsabilidade pela igualmente sendo médium, certo? Ou não? Foi o que nós falamos aqui também, né, João? Responsabilidade é responsabilidade, pronto. A Maura Russo, um abençoado domingo a todos. O Joselito Loyola, lá de Ribeirão Pires, o Joselito, que está lá sempre com o Edson, ontem teve trabalho lá, quem estava cantando era o Ed Moreno. Olá, amigos, um excelente dia a todos vocês do programa Vivência Espírita. O Zazu Moura hoje está em Cerro Corá, no Rio Grande do Norte. O Zazu viaja mais do que você pode imaginar, viu? Cada semana ele está no lugar. A gente está conhecendo as cidades lá do Nordeste, viu? Por causa dele. Cada dia ele coloca um nome aqui diferente. Ele anda mesmo. A Dona Marli, também um maravilhoso programa. A Érica Leandro, o Marcos Sugai, bom dia a todos os amigos. A Joélia Vasconcelos, bom dia. O Marcos Sugai diz, faz um comentário sobre a pergunta de hoje. Se os médios têm que ter uma ética maior, lembramos que todos somos médios em diferentes graus. Então, todo mundo tem que ter responsabilidade, porque todos nós somos médios. E nós falamos aqui, o médium mais ainda, né? Então, é que tem gente que não sabe disso, né? Mas, com certeza, todos somos. É que tem gente que morre de medo, né? Acho que se for médio, vai ver espírito voando, caindo, pulando, tem medo de tudo. Então, mediunidade não é isso não só, pessoal. É muita coisa. Qualquer sensibilidade que a gente tem é uma demonstração que você tem algo que você consegue perceber. Agora, o Barbosa que nós estamos falando aqui é muito dos médios de tarefa, né? Aqueles que vêm com uma missão, não a missão, que aí se a gente falar que é missão, a gente vai subir a categoria de missionário, que aí já é muito lá em cima, né? Mas tarefa, você veio para desenvolver algum tipo de tarefa dentro da mediunidade. Então é desses médios mais que a gente está falando. Esses são muito mais responsáveis, porque a partir do momento que você deixa de cumprir sua tarefa, você já está falhando. Quando a gente pega o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz e Chico Xavier, da série A Vida no Mundo Espiritual, no livro Os Mensageiros, é uma série de médium fracassado que está lá. Uma série de médium. Inclusive, nós vimos aí no filme, nesse filme Nosso Lar 2, falando sobre isso, de médios ali que estão de grupo fracassando no trabalho. Mas lá no livro está cheio de exemplos, porque vem com a tarefa específica, chega aqui e não consegue desenvolver por vaidade, né? Por querer poder, por querer aparecer demais, por querer ser orgulhoso demais, por achar que é bom demais. Então acaba falhando, né? Como o Rui e o Barbosa estavam falando agora há pouco. Ele acaba se perdendo no meio do caminho, porque tem gente que não pode fazer sucesso, né? Porque agora imagina só, um médium que faz... Nós estamos com o Oswaldo aqui, hoje a gente pode falar dele. Chega lá, ele faz cura no trabalho, ele incorpora o médico, ele cura um monte de gente, né? Ele faz um monte de tipo de trabalho diferente. Imagina só, se o cara for vaidoso, o que, que vai acontecer? O ego dele vai lá em cima. Daqui a pouco o cara... Nós estamos cheios de ver médium se perder por causa disso. Porque o sucesso sobe tanto que não adianta ele falar que não vai ter sucesso, que é sucesso. Chico Xavier não tinha sucesso? Chico Xavier não era um sucesso? É o maior sucesso que nós já vimos aqui nessa terra. Agora, se ele deixar isso subir na cabeça dele, ele se acaba. Como a gente está cheio de ver médios aí se acabar por causa disso. Porque acho que é o máximo. Daqui a pouco ele está no lugar de Deus, né? Daqui a pouco ele não pensa mais que é Deus. Ele tem certeza que é. Porque tem médio aí que não pensa mais que é Deus. Tem médio que tem certeza que é Deus. Então, esses aí, eles já são fracassados e não sabem. Então, o grande problema da tarefa é essa. É você ser assediado demais. A gente pensa assim, o médium chega lá, ele se reúne, tira os obsessores que estão nas pessoas, tira mesmo, mas pode ter certeza que os obsessores estão muito mais em cima dele do que qualquer um. É quem mais é assediado por obsessores são os médiums, né? E quando o médium é vaidoso, é mais legal ainda para ser, né? No livro... No segundo livro da Marcela, tem uns três casos do tanto que os espíritos do mal, entre aspas, né, dos ignorantes, os que são interesseiros, massageiam o ego dos vaidosos, dos médios vaidosos. É incrível, né? É fácil de dominar. Quando todo mundo chega para a gente e fala, nossa, mas você é bom demais, hein? Nossa, mas você é fora de série. Nossa, mas que bacana. Daqui a pouco a pessoa vai subindo, crescendo dentro dela mesmo. Só falta explodir. Aí uma hora explode também. Pode acontecer. Isso a gente está cansado de ver. Mas é muito legal a sua colocação, Marcos. A Rosilma Ferreira Pereira, do Nascimento. Eu, com 19 anos, fugia da mediunidade e dizia que era igual a máfia. Falava, não, mediunidade é igual a máfia. Se eu entrar, eu não posso mais sair. Né? Hoje não consigo imaginar eu fora do trabalho 24 horas. Amo trabalhar com mediunidade. Outra coisa também da mediunidade, que médio é médio 24 horas. Não é só lá aquela uma horinha que você vai lá para o trabalho, não. A gente que é médio, você sente sensibilidade o tempo todo. Você só sabe dividir isso aí. Né? Eu sempre falo aqui, quando eu estou escrevendo um livro, eu fico envolvido 6-7 meses. Fico uns 500 caras na minha cabeça conversando. Mas não é por isso que eu vou deixar de viver a minha vida. Eu vivo minha vida normalmente. Faço o trabalho que eu tenho que fazer, dou aula que eu tenho que dar, faço tudo na minha rotina. Mas a minha cabeça está o tempo todo sendo bombardeada, entre aspas, de sugestões, de informações que eles vão colocando para a gente assimilar. Então, são 6 meses que eu fico assim, meio aéreo. Né? Quem olha para mim, ninguém vai perceber que eu continuo com essa mesma cara linda, né, o tempo todo. Não muda nada. Já está, né, sendo assediado. Né? Eu continuo com orgulho da minha humildade, do mesmo jeito. Né? Então, mas é o tempo todo ali, sendo abordado pela espiritualidade para passar informação. Então, são 24 horas. Por isso também que eu conto as músicas que eu recebo, que na hora que eu estou dirigindo, tenho que parar o carro para escrever a música. Às vezes o espírito passa... Eu lembro que a Marcela passou para mim aquela frase que está escrito em tudo quanto é camiseta tudo quanto é camiseta lá da casa da Marcela, e um monte de gente já tatuou. A saudade é o elo que une as pessoas que se amam. Saudade é o elo que une as pessoas que se amam. A Marcela passou para mim essa frase na Dutra. Eu estava dirigindo na Dutra, que você tem que prestar muita atenção, velocidade 100 por hora, e ela se aproximou e falou, você vai escrever isso no capítulo tal, a saudade é o elo que une as pessoas que se amam. E ficou marcada essa frase lá. Tudo quanto é camiseta do pessoal da casa da Marcela, e como eu disse, tem gente que tatuou essa frase já no braço, tatuou em algum lugar. Está lá. Né? Então, por quê? Eles não escolhem. Na hora que você consegue captar, eles passam as coisas para a gente, né? Principalmente os médios indisciplinados, né? Os mais disciplinados conseguem se isolar um pouquinho. Agora, quando é meio indisciplinado assim, ele fala, não, vou pegar esse cara onde ele estiver mesmo. A Marta Gonçalves também entrou aqui, o José Carlos de Oliveira, a Cleide Bessa, um abraço para todos vocês, a Rosângela Menezes, o João Ramalho, né? O João lá de Paulista, ele diz, eu sou evangelizador infantil e tenho a ética e moral, e não sou só médium, não importa a função, foi o que nós falamos aquela hora, tem que ter responsabilidade em tudo, exatamente. O Tiago Borges, nosso irmão Tiago, também, bom dia, vivencianos. Tem uma pergunta, o Carlinho faz depois a pergunta, depois a gente volta com as perguntas. Aí o Salmo 23, Alice, que perfeito, alguma coisa que a gente deve ter falado, que ela deve ter gostado. Web Rádio Sementes do Amor está aqui ligadinho com a gente também. A Yolanda, estou participando do programa. É que a gente falou de você aí agora. É que a gente é educado, Yolanda. A gente é igual o a gente é igual o como é que é o nome dele? Ariano Suassuna. A gente tem que ter pelo menos a educação de não falar das pessoas pela frente, esperar elas virar as costas para a gente falar, né? Então a gente estava falando de você agora há pouco, né? Olha, ela está colocando, o evangelho é aos domingos às 10h30. Então, viu, Rodrigo? Você está atrapalhando o evangelho da Yolanda, porque o que acontece? A partir da hora que você passa o programa, depois de 30 minutos, ela tem que parar de assistir o programa para ir fazer o evangelho, que ela faz lá o evangelho com as crianças. As crianças dela não. É criança, né? Dela, é. Que são os animais que ela faz. E você precisa ver, ela já mandou o vídeo para a gente. Que legal, né? Um dia eu vou pedir para ela gravar de novo e nós vamos publicar aqui para vocês no programa, só para vocês verem a educação dos animais. É um exemplo. Né? É um exemplo. É, o que ela faz lá com os animais. Né? Eles tudo bonitinho, escutando o evangelho. O Alexandre Querido entrou aqui também. A Helena Maria Pereira também, um bom dia. O Ari, bom dia, irmãos vivencianos, trabalhando aqui, mas ouvindo nos intervalos. Assunto sério e muito bem abalizado pelo querido irmão. Bom dia, domingo, bom domingo a todos. Um grande abraço para o Ari. O Ari passa um tempo sem vir também, a gente já sente saudade dele, né, mãe? Ele faz parte do programa. Exatamente, né? Raquel Lara Luz também, bom dia. Ela está lá em Fortaleza, Ceará. Terra muito legal, 365 dias de sol, gostosa demais. A Yolanda, a Aécio está lançando um livro. Vocês podem adquirir o seu. Poucos exemplares disponíveis. Isso. Vamos ver aí, Aécio. Manda o nome do livro para a gente. O Valdeci Braulio. A internet abriu o caminho para que... Opa, é pergunta também do Valdeci. Professora Ana Paula, acredito que a responsabilidade seja para todos, independente do médico. Igual, isso mesmo, Ana. A Ana ela é de Jardim Cerido. Jardim Cerido, do Rio Grande do Norte. Olha que legal. Um grande abraço, Ana Paula. Acho que é Seridó, não é? Não, é que está o acento agudo, ela colocou no SE. Ah, então, para mim, é Cerido. Cérido. Se fosse Seridó, tinha que estar o acento agudo no O, né? Pode ser até que eu tenha tido um erro aqui, né? Não sei. Todos somos médios, uns com responsabilidades mais do que outros. Mas todos com o mesmo propósito de evoluir. Com certeza, Ana Paula. Daniel Melo, bom dia, amigos vivencianos. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana, feliz domingo. A dona Marli Jorge, dia 17 e 18, Rodolfo e Rogério faz aniversário. Isso vamos colocar aqui. O deles eu já tenho aqui, marcadinho, com certeza. A Ana Paula entrou de novo. Com certeza a responsabilidade é grande. Tem dias que as informações são demais. Exatamente, Ana Paula. Primeira vez aqui, que legal. Seja bem-vinda, viu? A Fabiana Kraus, bom dia. tá vendo, Rodrigo? Aqui, ó. A professora Ana Paula, lá do Rio Grande do Norte, entrou aqui agora e falou: que hora que esse programa começa? Tá vendo como é que são as coisas? Que hora que esse programa começa? Ana Paula, aqui a gente faz a propaganda que o programa é das 8 às 10. Mas nunca começa às 8 e nunca termina às 10. Então, a disciplina desse programa, você vê como é que é. A gente está aqui falando de disciplina, está fazendo tudo, mas responsabilidade. E o programa nunca começa às 8. Gente, está muito engraçada a cena, rapidinho, entendeu? Que o Rodrigo está... Desculpa aí, você está chegando agora, mas é assim. Mas falaram que podcast é assim mesmo, que é bagunçado mesmo. Sei lá. Vocês estão vendo o Jorge olhar para cima, não é que o Rodrigo desencarnou, não, né? É espírito que está mexendo. Ele está arrumando a lâmpada lá em cima. Está muito ao vivo aqui, ó. Eu só estou torcendo para não cair da cadeira. Exatamente. A Gisele, nossa irmã Gisele Lacerda, lá de Itaberá, né? Aqui em São Paulo, né? Um lindo domingo para todos. Abraços, né? Da Gisele, do Rivail e do Marlon Brando. O Marlon Brando é o cachorro dela lá, né? O cachorrão lá. O filhote deles lá. Tá vendo, Rui? Parabéns. A professora Ana Paula mudou aqui o nome da cidade. É Seridó mesmo. né? Seridó, Rio Grande do Norte. Naquela hora o acento tinha saído no lugar errado. Opa, terminei aqui. Vamos fazer um intervalo? Carlinhos, o que foi mesmo que aconteceu lá? A Renata entrou aí lá de Itaberá, né? É, a Renata São Leandro está pedindo oração para a filha dela, para Ana Paula, que deu à luz ao neto dela. Cadê? Deixa eu achar aqui, Jorge. Romeu, né? E o Romeu, na casa dela, da Ana Paula, não consegue dormir, chora de noite. Da Renata, né? Não, na casa da mãe, da Ana Paula. E quando leva o neto lá para a casa da avó, da Renata São Leandro, o neném dorme dia e noite sossegado. Então está pedindo para fazer oração e vibrações para a casa dela. E a filha Ana Paula está com estado de nervo, o sistema nervoso por causa do pós-operatório, e a criança, pelo jeito, está assimilando o sofrimento da mãe e está transmutando as energias da casa. Então, nós já cuidamos muito de muitos casos desse daí. Então, que vão vibrar para... Como é que chama a criança? Romeu. Então, aí eu pedi aqui, Rui, para ela mandar para a gente o nome da criança, o nome da mãe e a casa dela, que ela acha que a criança não está ficando bem lá. Eu já peguei o endereço. Ele já pegou, a gente vai passar para o Barbosa amanhã tem trabalho lá na Framã, ele coloca lá. E o Rui também coloca lá no amanhã não, Barbosa é terça, isso. Né? O Rui tem amanhã no Paulo de Tarso, pode passar lá e a gente passa também aqui no Centro Espíritas aqui. É claro que o meu Centro Espírita que eu passo é o mais forte de todos, porque eu sou da Bahia, cara, da Bahia é mais forte as coisas. Tem a cheira. Né? Isso. Esse é o grande efeito do médio, é esse daí, né? Achar que o conta dele é melhor gente, que os outros. Desculpa as brincadeiras, mas o Rivael já sabe que nós somos assim mesmo, né? É, mas se na Bahia as coisas fossem tão fortes, campeonato de futebol, ela terminaria empate todo ano, porque os dois, né? Não, mas é coisa de macumba, e lá não é macumba, lá é coisas, né, mais macumba que... Ninguém tá falando de macumba, Jorge. Estamos falando de força espiritual. E outra, o pessoal pensa que a Bahia que é a terra da macumba. Não, não, é outro estado, mas não vou falar qual que é, não. Deixa pra lá, o pessoal já sabe. E a gente fala macumba também no sentido de alegria, porque a gente, por exemplo, nós mesmos aqui adoramos os nossos irmãos da Umbanda, gostamos demais, né, deles, fazemos propaganda deles, pedimos para as pessoas ir lá para conhecer. Os boncumbeiros. É, exatamente, não é macumbeiros, é boncumbeiros. É isso aí. É como fala o Reinor. Então a gente fala muito bem deles aqui, que nós admiramos bastante mesmo. Ainda as casas que a gente conhece aqui em São José dos Campos, vale a pena ser conhecidas, porque são pessoas maravilhosas. Aí que tem esse trabalho muito bom aqui também da Umbanda, que é o que a gente conhece mais, né? Do Candomblé, por exemplo, eu não conheço muito, eu conheço mais a Umbanda. E a Umbanda usa o kardecismo para poder fazer os estudos. No caso da tenda de Umbanda Mãe Maria, ele faz o estudo ESD, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, e também faz o evangelho todas as quintas-feiras lá, o evangelho segundo o espiritismo. Aí a gente vê, não é porque está ensinando espiritismo que a pessoa vai deixar de ser umbandista, porque ela gosta de ser umbandista. Não, e lá era a prática comum deles, todas as pessoas que viessem pela primeira vez recebiam o evangelho segundo o espiritismo. E continua sendo prática. Todas as pessoas que vão lá pela primeira vez recebem o evangelho segundo o espiritismo. A música que nós vamos colocar aqui agora é com nossos irmãos Dinho e Fia, a dupla do bem. A música chama Amor e Caridade. Antes da gente ir para o intervalo, Jorge, vamos passar aqui o vídeo da campanha. Isso, legal, não está esquecendo. O vídeo da campanha aqui do residencial da Vince lá do BB Plan, tá bom? Aí a gente convida aí esse mês, tá valendo a campanha, tem o QR Code aqui do lado, né? Mas se quem não souber usar o QR Code, é só entrar no site vivenciaespirita.org/BPplan, tá bom? Pra saber mais da campanha aí que vale pra ganhar uma cozinha. E lembrando que a gente tá com um sorteio também, né? Vamos fazer dois convites hoje, ser sorteado. Um da Cris, que ela não vai, que nós agradecemos muito a atenção dela. Sim. E mais um outro, tá? Tá, então é só ligar aqui pra gente no 12-3921-3009, né? É pra pessoa que vai, né? É, que vai, então conta aí. Vai lá no bingo, que dia que vai ser? Hoje, agora, então. Agora às 2 horas. Hoje, então, às 14 horas. Hoje, então, às 14 horas, o café lá, o bingo, para ajudar a farmácia Bezerra de Menezes. Né? Farmácia comunitária. Bezerra de Menezes, lá do... Então, vale a pena participar. Então, ligue para nós. Então, no telefone 12-3921-3009. A gente está pedindo para ser a pessoa que vai, porque só tem hoje. Se a pessoa não for... aí vai atrapalhar alguém que gostaria de ir. Então, só quem tiver disponibilidade para ir, que liga aí para colocar o hoje nome. Hoje em São José dos Campos. E eu gostaria de conhecer a Fernanda Kraus, que vai hoje lá no Bingo. Ela é ouvinte da minha cida do Fabiano, nosso programa Fabiano, e está sempre Fabiano, participando. Fabiana Kraus. Legal. Vamos lá, então. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci e Mobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Nos pediu Jesus, não saberíamos como. Nós estamos aqui hoje com Oswaldo Barbosa Júnior, que é médio de cura e psicofonia, é voluntário da FRAMAN, que é a Fraternidade Maria de Nazaré, falando sobre responsabilidade dos médiuns. Vamos continuando, então, tem pergunta? Tem uma Carlinho? Pergunta aí, né, Carlinho? Tem uma pergunta do quer ver? Eu vi agora há pouco aqui. O Valdeci, mas tinha uma antes? Tem. Peraí. Thiago Borges. Ele pergunta para você, Oswaldo. Para o nosso querido Oswaldo. Quais os principais preparos no dia a dia que o médium tem que ter para se proteger das energias negativas? É. Isso aí vale não só para o médium de trabalho assim, ostensivo, né? Vale para todos nós. E uma das coisas que vimos sendo chamado é o seguinte: valor à vida. Passo 1. Para a gente seguir adiante e conseguir resultados mais positivos, é claro que nem tudo se acerta, é valor à vida. Então, os ensinamentos não faltam, mas o que eu vou fazer para um bom funcionamento da minha atividade, para eu dar uma atenção com qualidade, para eu exercer a caridade? Você se propõe a um trabalho tarifeiro, né? De ostensividade, etc., você tem que ficar, precisa se ficar mais atento a isso. Vai virar santo? Não vai, não tem nenhum santo aqui. Não vai virar santo. Está cheio de dificuldade, cheio de vício, cheio de defeito, justamente olhar para si com mais cuidado. Então, para que o exercício da mediunidade seja o mais... de resultados mais positivos, seja mais produtivo, então precisa cuidar mais de si mesmo, em todos os sentidos. Eu lembro sempre do texto de... esqueci o nome agora. Mas chegar ao final do dia, por exemplo, e fazer uma avaliação... Santo Agostinho. Santo Agostinho, muito obrigado. É fazer justamente ao final do dia uma avaliação, uma contabilidade. Uhum. Né? E somar ali, você assim, bom, hoje, como é que foi meu dia? O que eu fiz que foi bem bacana mesmo, que eu gostaria que fizesse para mim? Se alguém fizesse, eu ia falar, nossa, puxa vida, sou grato, sou bacana, puta que bacana, que exemplo. E outras coisas do outro lado, aquilo que não foi bacana. Que por um momento impensado, por algum tipo de dificuldade, não agi bem. E isso aí, algo que ao final desse dia, Santo Agostinho mesmo que foi que fez isso, final desse dia, dizer para mim mesmo, bom, terminei meu dia, minha contabilidade está aqui e eu quero pagar isso deste meu dia. Encerrei o meu dia aqui. Para quando eu passar para o lado de lá, tem uma série de outras situações, outros acessos, outras possibilidades, fazer minha prece profunda do tipo preciso, preciso, preciso. Mas também tenho para dar. Por lá de lá, continuar no aprendizado, procurar essa coisa do ser pedir que a minha sensibilidade sirva para eu, por lado de lá, me reorganizar. Para no dia seguinte, quando for recomeçar, já grato pela vida, pela nova oportunidade de encarnação, porque cada dia é uma encarnação, né? Eu olhar aquela minha contabilidade e falar, bom, vou aqui corrigir tudo aquilo que não foi bacana, não foi legal, não fiz bem para mim, não fiz bem para ninguém. Então, vou corrigir isso. Começo já programando meu pensamento, minha agenda, minha ideia, para corrigir aquilo tudo. E o segundo passo, aquilo que foi muito bom, eu preciso multiplicar, potencializar, exemplificar. Ou seja, reforma íntima. Buscar constantemente, com frequência, estar sempre lendo. Porque é muito fácil, o nosso pensamento não para. O cérebro mesmo não para, né? Não para. Então, todo tempo tem provocação do mundo, da vida material, etc. Provocações constantes para tirar da gente a atenção que a gente precisa ter na gente mesmo. Repito que quanto melhor eu estiver, melhor estarão aqueles que estão do meu lado. Posso dar acesso, posso servir de exemplo. Quando o orgulho, aquele que o Jorge falou agora há pouco, crescer, subir, vai cair essa influência positiva. Né? Eu vou me achar e cada vez que eu me achar, eu vou deixar de ser. Entendi. Então, meu ver é olhar para mim sempre com muito amor, com muito carinho, ser meu irmão maior. E olhar, não foi bem, não está bem assim, começa outra vez. E nunca mesmo achar que está resolvido, que isso aqui é o melhor que eu tenho para fazer. Não, eu tenho muito mais para fazer, estou aqui para aprender sempre. Lembrando também que já sou um vencedor, porque eu tenho uma infinidade de dificuldades daqui para trás que já foram vencidas, senão eu não estava aqui. Então, já sou um vencedor. E para continuar vencendo, eu preciso continuar exercendo. Então, a ideia é mais ou menos nesse caminho. É, só para a gente... Oh, o Barbosa citou, né, a questão é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que é perguntado, né, Kardec pergunta para a espiritualidade superior, o que eu hei de fazer para melhorar nessa vida e me afastar dos arrebatamentos do mal? E a resposta é... Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Quem está dando essa resposta para nós é Santo Agostinho. E ele, ao mesmo tempo, ele dá essa receita que o Barbosa falou. Quando chegar no fim do dia, você para refletir e veja o que, que você fez durante o dia, porque era isso que ele fazia durante a vida dele toda. A resposta de conhece-te a ti mesmo é pequenininha. Mas a explicação dessa resposta é enorme. Né? É. Quer dizer, ali você tem um... Costumo até brincar dizendo que ali você tem uma aula de reforma íntima dentro do Livro dos Espíritos. Ele explica até os contras, né? É. Tipo assim, mas como é que eu vou saber se eu estava certo, se eu estava errado, se eu acho que eu estava certo? Até isso ele explica para nós, né? Muito interessante. É uma das respostas, uma das perguntas mais legais que tem no livro. E todas são, né? E é 918, né? É. O Homem de Bem. É, ela é depois, né? Do Homem de Bem. É. O Valdeci Braulio tem outra pergunta para você. A internet abriu caminho para que possamos oferecer a nossa mediunidade? Se sim, poderíamos dizer que podemos trabalhar a favor da espiritualidade boa fora de um templo, igreja ou centro fechado? Como nós comentamos aqui de início, o meu pensamento é que a mediunidade é para as 24 horas do dia. Né? Então, é claro que tudo depende de um bom treinamento, de um bom condicionamento psicológico, emocional, ambiental. Por exemplo, nós podemos estar em conexão mais estreita com o plano espiritual em qualquer lugar que a gente estiver, não é? Na rua, etc. Você está lá na rua, daqui a pouco tem um pensamento que não é seu. E aí? Pode ser bom e pode ser ruim, inclusive. Não é seu. Porque você estava aberto para isso. Agora, então, a internet, ela traz muitas facilidades e muitas vezes a facilidade traz viciações também. A gente está vendo isso. Tem muita gente que é viciado em internet. Tá? Nas 24 horas quase do dia está ali no computador, né? E não está vivendo a vida aqui. Está vivendo a vida do outro lá na China, não sei de onde, não sei, né? no Japão, etc. Então, a internet, a ciência, por exemplo, ela tem... Tudo tem seu lado bom e tem aquele lado que não é bom. Depende de como se usa. Então, é claro que o médium, sem condição de, por exemplo, de ter um grupo de sustentação, assim, que nós temos aqui lá, Framão, Jefa, o Politarte, etc., onde um grupo se fortalece, ele pode também se fortalecer desse jeito. Sim. Vai depender justamente do médium, da disciplina que ele tem, do comprometimento que ele tem, da reforma íntima que ele tem. Então, ele pode. Então, do mesmo jeito que estão nos vendo aqui, pode fazer alguma pergunta, como essa pergunta que está aqui, e ao responder a pergunta, pode ser uma mesclagem daquilo que o plano espiritual oferece, porque esta pessoa precisa ouvir, e aquilo que é a minha opinião para ser dada. Então, pode ser usado. Claro que pode ser usado. Vamos também, da mesma forma como em muitos lugares você vê uma mediunidade onde o médium, por exemplo, se deixa vencer pelo orgulho, etc., ela fica vazia. Sim. Então, pela internet, também muita coisa pode ter vazia. Você olha na internet, você faz cursos pela internet. Eu sou terapeuta. Então, eu vejo ali, por exemplo, oferecendo cursos pela internet, cursos de massagem, eu falo, mas como? A parte teórica, você pode fazer pela internet. Sim. Mas como você vai ensinar a pessoa a encontrar um ponto a ser tocado, ver a resposta nos olhos, na face, no sensorial de pele, e estímulo, etc., se você não estiver botando o dedo ali no lugar? Então, tem muita coisa que não dá para ser feita pela internet. É, porque a internet, ela tem coisas boas, tem coisas ruins também, né? Como tudo. Eu vejo também na internet as pessoas falando tanta besteira sobre o espiritismo que eu falo, puxa vida, perdi tanto tempo de falar besteira. Inclusive tem um Frei aí que está ficando famoso, mas ele fala tanta besteira do espiritismo que eu falo, puxa vida, como é que uma pessoa pode falar tantas coisas, ser tão assediado aí pela própria religião dele, sem o conhecimento? Sabe o que é interessante isso? Porque de tudo dá para se tirar uma lição boa. Porque aquele que critica muito o espiritismo abre espaço para que outras pessoas vão lá e verificar se é mesmo aquilo que ele está falando. Pelo menos coloca o espiritismo em evidência. Não, foi o que o Kardec fez com aquele... em Barcelona, lá onde queimaram os livros, né? O Auto da Fé. O que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Porque queimou, vai criar uma curiosidade tremenda. Por que queimou? Falei mal, mas falei de mim, né? Outra coisa é o seguinte, que a espiritualidade simplesmente chega a falar uma grande coisa. Pode queimar quantas vezes quiser, nós não vamos parar de falar, nós não vamos parar de passar as informações. Perfeitamente. Pode, porque a espiritualidade falou para ele, não se preocupa. Eles estão queimando o livro, eles não estão queimando a gente. Eles não vão fazer a gente parar de uma falar. Uma das coisas, né, está falando de espiritismo, etc., de doutrinas, etc., vem à mente o seguinte, que o espiritismo é doutrinário, né? Uhum. Ou seja, informa a informação, uma série de regras. Você faz se você quiser, como tudo, você tem o arbítrio para fazer isso. Mas é interessante que, como ele não, assim, não tem uma questão de sincretismo, essas coisas, a porta está aberta. Não tem dogmas. Não, quando a pessoa entra, não me pergunta se ela é católica, se ela é ateia, ateu, se ela é evangélica, nada. Ela simplesmente entra, vai vir aqui para conhecer, faz favor. Uhum. Então, essa coisa do espírito, esse tipo de abraçar, de aconchegar, é algo que nós mesmos espíritas precisamos entender muito bem. Sabe? Porque quanto mais eu disser, eu sou espírita, ou pelo menos estou espírita, porque ser espírita é muito abrangente para a gente dizer, né? Igual eu sou cristão. Tá seguindo? Tô buscando. Tô buscando. Então tô na linha, né? Tô seguindo o mestre. Então, a coisa do espiritismo é para ser falado, dito, vivenciado. Quem é que é? Vivência espírita. Então é olhar ali a doutrina, você botou ali o livro dos espíritos. Todas as informações estão ali. Foi o primeiro, não foi? Então tudo está ali. Se você não quiser ler o resto, os outros livros, mas tenha esse como a sua Bíblia de cabeceira. Porque cada vez que você abre o livro ali, vem aquilo exatamente que você precisa ouvir naquele momento. E não pode guardar, não. Porque daqui a 2 minutos, 5 minutos, 1 dia, 2 dias, você vai abrir, vem diferente para a gente. E está ali, escrito lá, né, de 804 e caramba lá. Então, esse vivenciar é que vai fazer da gente, espírita mesmo, e colocar isso à disposição das pessoas. Porque tem a princípio, eu vou exagerar um pouco, mas eu vou dizer que o mundo todo precisa de uma doutrina desse tipo. Sem colocar medo, mas observação. Quando eu falo medo, é o medo doentio. Sim. Porque medo faz bem pra gente. Medo é observar com atenção para ver se faz sentido, né? E o espiritismo mostra isso com bastante clareza pra gente. Aquilo que é bem bom, aquilo que é bem ruim, aquilo que é... E explica por quê. Não diz simplesmente, meu amigo, se você fizer isso, você vai pro inferno. Não tem essa coisa. Porque a pessoa pode estar vivendo o inferno, entre aspas, dela aqui, agora, nesse momento. Então ele diz para ela, não, mas isso também passa. Então tem resposta para tudo. E para ser analisada racionalmente. Não é simplesmente crer por crer. E vem engolir simplesmente, não. E não tem ladainha também, não. Aqui é para cada momento, para cada pergunta tem a sua resposta, daqui assim, tem outra resposta, dessa forma. O que eu aprendi é o seguinte, tem quantas pessoas que sabem que eu sou espírita, então vem me provocar ou vem não concordando com as ideias. Eu simplesmente aprendi, olha, se você não concorda, o problema é seu. Eu concordo, então não quero discutir com você. Não vou perder tempo em ficar discutindo, porque a religião não se discute. Religião você abraça. E a doutrina espírita a gente abraça, né? Perfeito, então. É o respeito. Tudo isso começa pelo respeito. Respeitar o entendimento das pessoas, porque se formar uma ideia, formar... sobre aquilo que você não conhece, já cai Sim. entre nós mesmo, é uma fragilidade até, né? Não é bom senso. Eu preciso conhecer para saber. E isso aqui, basicamente, para você ver, numa guerra, né? Tá ali, para você vencer um inimigo, entre aspas também, essa coisa de vencer, você precisa conhecer o inimigo. E a força conhecer que ele... as fraquezas dele. Isso, a força que ele tem e a fragilidade que ele tem. Então, se eu quero conhecer uma doutrina, eu tenho que ir lá e estudar essa doutrina. Né? Mesmo pode dizer assim, ó, não funciona. Por isso. Eu tenho que sedimentar, fortalecer aquilo com bases. Né? Agora, muitos, inclusive, já fizeram isso, a gente sabe. Vai lá estudar para dizer que não funciona e funciona. Muita gente. Olha só, isso é muito interessante, né? Não adianta a gente discutir, assim, porque a gente, quando a gente começa a ter conhecimento também da doutrina espírita, começa a fazer curso, essas coisas, a gente quer bater boca, quer com alguém. Isso não vale a pena. Porque se a pessoa tiver com a ideia dela formada, você nunca vai. Não adianta nada. Isso para qualquer discussão. A discussão é positiva quando assim, você fala e eu ouço. Aí eu observo, avalio e. Se eu discordar, tudo bem. Se eu concordar, eu falo, nossa, ganhei com isso. Sabe, eu lembrei agora, Carlos Pastorino. Tem o livro em Minuto de Sabedoria. Então, ele foi um que foi estudar para dizer que não funcionava, porque ele era padre. Aí depois ele... Largou a batina. Largou a batina e escreveu uma infinidade de livros. O Minuto de Sabedoria é um deles. E quem edita o Minuto de Sabedoria é as Pastorinhas, né? A editora, né? Eu lembro também dos famosos também, dos cientistas, né? Na época de Kardec também, que estudou Kardec, né? Que tem Gabriel Delaney. Quais são os outros mesmo? Os outros cientistas também? O Edgar Allan Poe, que escreveu aquele livro famoso sobre o espiritismo, que se tornou espírita, né? E fez aquele livro famoso. Camilo Flammarion, que era cientista, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Pluralidade dos mundos. Eu acho que é com Camilo Flammarion que aconteceu isso, que é um do... Ele é inglês, né? Ele, né? Não, é francês. Então é um inglês. Eu tô esquecendo amigo o nome pessoal do inglês. De Dom Pedro II. Eu tô esquecendo o nome do inglês, que é também famoso na época da doutrina. Arthur Conan Doyle. Não, isso aí é fundador lá atrás. Arthur Conan Doyle foi o que fez o Sherlock Holmes. Mas não é ele. Não é um cientista, então. Cientista. Lá em inglês. O Charles. Eu esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que foi o que veio da Inglaterra para provar que Allan Kardec estava errado. Ele veio investigar, pediu um mês de prazo. Ele pediu um mês de prazo. E nesse mês de prazo que ele pediu, ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma. Aí ele foi na comunidade científica e falou, olha, um mês não dá, eu tenho que continuar estudando mais. Ele falou, tudo bem, continue estudando. William Crookes, certo? Exatamente ele. Então, o que acontece? Passou um mês, passou 6 meses, ele não dava resposta, passou um ano, ele chegou para o pessoal e disse assim, olha... Sinto muito informá-los, mas é tudo verdade. Não achei nada de mentira nesse negócio, não. Aí eles falaram, pronto, o diabo já tomou conta do William Crookes também. Então, não adianta nada, certo? Certas coisas não, que... E, Porque o César é. Lombroso, que também não aceitava. Mesmo vendo, não acreditava. Ele foi lá, né, ver a Elzabe Paladino, que era uma médium excelente de materialização. De físicos, né? A mãe dele se materializou e veio dar um abraço no César Lombroso. Ele tocou na mãe dele, sentiu o cheiro da mãe dele, a mãe dele conversou com ele, e depois ele falou: eu vi tudo, mas não estou acreditando. Então, são coisas assim que acontecem. Eu, o William Crookes, ele, inclusive, um dos últimos testes que ele fez, né, na Inglaterra, ele saiu e deixou uma pedra preciosa, alguma coisa, dentro de uma redoma de vidro guardada e trancada dentro do escritório dele, e disse para ninguém mexer. Ninguém mexer lá. Ninguém podia entrar nem nada. E lá na França, nos testes, ele pediu para o médium, não sei, podia ser até essa daí que você está falando, para ela materializar, se ela conseguia desmaterializar a pedra lá e trazer para a França, da Inglaterra. E a pedra apareceu na França. E ela falou: agora, quando você for lá de volta, você coloca a pedra lá de novo no lugar. E ele voltou para a Inglaterra. Quando chegou lá, entrou. Realmente a pedra não estava lá, estava na mão dele. Então, foi um dos últimos testes que ele fez, o William Crookes. Então, são coisas que são provadas muitas vezes. E às vezes a pessoa não acredita. Paciência. Vai fazer o quê? Então, é como assim: tem gente. A gente pode fazer uma grande diferenciação. Se uma pessoa chegar na gente e falar assim: espiritismo é coisa do diabo, não discuta com ela. Você vai perder o maior tempo da sua vida. Agora, se a pessoa chegar para a gente e perguntar: espiritismo é coisa do diabo? Aí você pode conversar com ela, que ela está pronta para ouvir. Não, se perguntar, eu respondo. É. Não, e aqui, não sei se você lembra, no começo o pessoal ligava dizendo que era a doutrina do diabo, o espiritismo. Aí a gente perguntava: você já viu o diabo, Jorge? Você não tinha visto. Eu também não vi, ninguém viu o diabo. O pessoal cria o diabo para criar medo nas pessoas. Mas ninguém viu o diabo ainda. E é interessante o seguinte: se for algo diabólico, mas fizer bem. Aí eu acho bacana. Princípios do bem, né? Eu acho bacana que a pessoa fala de espiritismo. Eu, quando não conhecia a doutrina, eu era feliz e não sabia, como eu falei, dei depoimento numa sexta-feira lá na ANA. Mas depois que você conhece o espiritismo e vivencia, você começa a entender a responsabilidade que o ser humano veio aqui para cumprir os compromissos que tem. E aí você começa a ser feliz sabendo que você está sendo feliz, porque você vivencia uma doutrina que a maior força que ela dá é a caridade para o próximo. Perfeito. Não é? Começa a dar sentido para a vida. Exatamente. Cada uma das situações que se passa tem sentido. Eu costumo dizer, dentro da parte da terapia mesmo, o seguinte: que a dor é nossa amiga. Porque quando dói, é o corpo dizendo para você: sozinho não dou conta. Faz alguma coisa. Porque senão não dói. Por si só, a estrutura, a anatomia, etc., é feita para corrigir por si mesmo. Se colocar alguma coisa que não presta, elimina. Alguma coisa, elimina. Combate, tem sistema para isso. Mas quando esses sistemas são vencidos, dói, inflama, queima. Então a dor é para nossa amiga, mas nós precisamos dar atenção a esses chamados. Com relação à vida, não é diferente. Com relação às sensibilidades, também não é diferente. Tem que dar atenção a ela, para ver se faz sentido. Com uma avaliação, como diz o próprio doutrina espírita, pela razão. Não é? Não diz lá: se a ciência provar que isto aqui não é verdade, passe a seguir a ciência, porque passo deixou de ser verdade agora. Então é o caso. Enquanto não provar que seja dessa forma, aquela ali é a verdade a ser seguida. E a verdade muda todo dia. Porque então, aquela frase: fora da verdade não há salvação, não vale muito não, né? Você não sabe se é verdade. Não sabe mesmo se é verdade, porque a verdade muda a cada momento, inclusive. Porque a gente lê agora e lê daqui a pouco, é diferente. Entra para mim diferente. Né? Pode seguir até mesmo a linha, mas que ela muda. Tem teores, tem diferentes ali, alguma coisa de diferente naquela verdade. Senão, não seria, inclusive, processo evolutivo. Seria estacionário, não teria graça nenhuma, está tudo ali. Pega um folhetinho, é assim, assado, assim, assado, assim, assado. E aí? Vamos dando um abraço aqui para Cláudia Pedroso, Claudinha que está aqui com a gente também. A Antônia entrou aqui, lembrou que hoje é Domingo de Ramos, né? Comemorado na Igreja Católica. É, abraço fraterno ao Oswaldo, está mandando também. A Gisele Lacerda, mais uma vez, programa maravilhoso, todos se apropriando dos conhecimentos, responsabilidade da mediunidade, vida nova. O Dinho explicando que a música, sobre a música que foi tocada, que é dele, né? Sobre a música aí, Amor e Caridade. É, o João Ronqui, bom dia a todos. E é sempre bom aprender com o senhor Barbosa. A Lindalva, a responsabilidade é para todos. Porém, quem tem conhecimento dos ensinamentos do Cristo, a responsabilidade é maior. Muita paz e luz para todos. Muito bem. A Fernanda Cassal, bom dia. O médium tem que doar, se doar com muito amor, dedicação e respeito. Muito bem. É, o João Ronk, mais uma vez aqui, ele está fazendo a pergunta. Deixa eu só terminar quem está aqui, cara. Você já volta na pergunta dele. Zazu Moura entrou aqui de novo, está fora do ar, entrou. A Joélia também está fazendo uma pergunta, duas perguntas. Uhum. A Yolanda. Jorge, ontem estive com a dona generosa, irmã do Walter Barcelos. Ela disse que o religioso que queimou o livro dos Espíritos em Barcelona reencarnou em Uberaba e foi amigo de Chico. Ela falou aqui no... Ela falou aqui no WhatsApp. Você leu também ou não? Foi não, no padre, WhatsApp não. Padre Sebastião Carmelita Bernardes de Uberaba. Foi Antônio Palau Temes, em Barcelona, no dia 10/10/1861, que queimou 300 livros de Allan Kardec, né? O padre. Então, era chamado o Padre Espírita. Uhum. Queria largar a batina, procurou o Chico, que não deixou... Que não o deixou, né? Porque ele ainda tinha compromisso com a igreja. Uhum. Então, a Chico disse que, como espírita, ele seria criticado. Uhum. Então, na igreja, ele podia divulgar a doutrina espírita. Como padre, fez muita coisa boa, né? Dava certo. Passes na sacristia, ele era amigo da dona generosa, Barcelos, em outra encarnação. Então ele foi lá, aquele Antônio Palau Termes, lá em Barcelona, que, na Espanha, que, no Alto de Fé, né? Que queimou os livros. E aí encarna, olha como que esses espíritos ligados à doutrina, tudo encarna aqui no Brasil, né? Olha só que interessante. Então, é o Sebastião Scarcelli, né? Coração do mundo. Ele que não deixou o pai do Chico Xavier internar o Chico como louco. Então ele voltou e comprou... Esse aqui é em Uberaba. Sebastião Carmelita. Não, o Scarcelli foi o Scarcelli. Esse aqui era em Uberaba e ele procurou o Chico. Pedro Leopoldo. Orientou ele a não sair da igreja. O Scarcelli é Pedro Leopoldo, que ajudou o Chico Xavier. Também deve ter queimado o livro, porque depois veio para ajudar o Chico, né? Né? Também veio para ajudar, deve ter feito alguma coisa. Todo mundo tava ligado ali. Pessoal, a gente fica falando dos outros. Mas é porque a gente era muito pior, viu? Gente que pior é que fica falando dos outros. O governo colocou disso, aqui, né? O Charles Richer também, né? Também foi um grande cientista espírita também, né? Verdade. É, mas eu falei do William Crix, que eu estava querendo saber o nome, só porque é ele que era o caso que eu estava querendo falar, que foi investigar. É o William Crix lá, né? É em nome da comunidade científica, pesquisar para ver que era tudo fajuto, né? Tudo fraude o que tinha no espiritismo. É, então, Yolanda, convide ele para o programa. Aí, que legal. Nossa, tá vivo ainda, Yolanda? Olha só que legal. O padre? Ela falou, convidem ele para o programa. Ué, a gente já trouxe pastor, né? Será que ela... Não. Ela tá falando, convidem ela. Ah, bom. Ela, a dona generosa. Que legal. Muito, vamos separar o nome aqui. Legal. O Valdeci tá fazendo mais uma pergunta, o Manuel Gouveia. Falou aqui o Charles Richer, então, mas a gente já tinha visto antes, né, Manuel? Jamil Lima, bom, amigos vivencianos, Salmo 23, Alice, bom dia. Que é a Lislaine. Lislaine, estou adorando o programa, tenho uma pergunta. Opa, vamos lá, Carinho? Vamos. As outras perguntas que começou lá atrás? Pode falar? Pode. O João Denis Ronke pergunta para você, Barbosa. Muitos fazem o curso de médiuns, mas poucos seguem trabalhando. Seria porque o comprometimento com o trabalho é grande ou a influência para desistir é maior? Olha, eu em verdade eu penso que talvez a pessoa não tenha entendido o chamado. Talvez. É. Talvez até, ou esse entender não significa que ela não tenha capacidade de entender. Talvez não seja o momento dela. Porque uma das coisas que me levam, agora, por exemplo, vou dirigir mais um curso de médiuns, é passar por ele novamente. É outro momento. Teve uma época que eu até sugeri que se fizesse escola de aprendiz do evangelho para veterano. Porque a gente precisa rever todos esses dados, porque, como eu vou repetir, é outro momento, é outra vida, é outra experiência que a gente tem. Então, aquelas mesmas informações vão entrar diferentes. Então, aquela pessoa que fez o curso de médios, a gente faz, às vezes faz porque é uma sequência. Tem um curso lá que a sequência é essa. Você faz escola de aprendiz, etc. Aí você é chamado a fazer curso de médios, não é obrigado a fazer, vai lá e faz. Então, se aceitou aquele chamado, se aquilo bateu nela naquele momento certo, etc., ela vai se comprometer ao quê? A participar de um grupo. Não necessariamente ela vai ter uma mediunidade ostensiva, aquela coisa toda, mas ela tem aquela de doação, por simples amor à arte. Né? Eu tenho afinidade com esta casa, eu tenho afinidade com esta igreja, eu tenho afinidade com esse templo. Vai lá de coração para doar. E a gente sabe que quando a gente tira da prateleira, sobra espaço para entrar outra coisa no lugar. Então, se eu estou doando, eu estou recebendo numa troca, né, benigna, só faz bem. Então, essa pessoa que faz o curso, ela é iniciático sempre. A gente está sempre começando. Então, está fazendo o curso. Se ela sentiu aquele chamado, está na hora dela, ela vai investir nisso. Se não, caso contrário, ela segue enquanto com a informação daquilo de possibilidades que tem. Mas, Oswaldo, quando nós fazemos o curso de médio, aí, o curso de orientação mediúnica, então são todos aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Você pega 20 alunos, 3 ou 4 só. Agora, o que acontece? Uma casa espírita, ela não vive só em função dos médios de psicofonia. Ela vive em função daqueles trabalhadores que eu costumo brincar que são médios tijolo, né? Aquele que não vê nada, não enxerga nada. Mas esse é muito importante, porque é ele que vai dar evangelização infantil, ele que vai fazer preleção, ele que vai fazer uma série de outras coisas, abrir e fechar a casa. Quer dizer, então é importante as pessoas fazerem o curso de médio para não serem arrastado para a superstição. Isso. E nem para ser enganado. Uma coisa interessante que talvez não se veja no curso de médios, naqueles cursos que se dão, é que é aquilo que os católicos, por exemplo, costumam falar, evangelizar. Então, eles têm essa fala, vamos ser grupo de evangelização, vamos evangelizar. Evangelizar é, por exemplo, um livro. Sim. Evangelizar, por exemplo, é uma música com um tema evangélico. Ou seja, é trazer o evangelho à tona com mais frequência, que é não só a base, mas é a vida, o evangelho. Então, dentro do estudo mediúnico, de repente, a gente precisa enfatizar mais que reforma íntima e evangelho. Pronto. Então, aqueles que vão lá, que você chamou de médium tijolo, a gente precisa perceber o seguinte, que o tijolo dá sustentação a uma parede. É claro. Separa um ambiente bom do ambiente ruim. Como outros dizem, eu tenho mediunidade, porque sou uma porta. Mas a porta se abre. Por ali se passa alguém, se passa informação, se passa... Então, tem para todos. A ostensividade é aquele que o olho vê, mas de repente não é o que o coração sente, só. Então a mediunidade é essa, eu estou aqui, nós estamos aqui conversando, todo mundo com o seu potencial, todo mundo com a sua espiritualidade em evidência, porque nós estamos aqui por um fim auspicioso, né? Então nós estamos fazendo aqui um grupo de doação. O plano espiritual está atento a todas as luzes que aparecem. E nós somos luz, a gente não pode esquecer disso. A todas as luzes que aparecem. Usa isso para quê? Para outros que ainda não perceberam que essa luz existe. Então, quando eu me reúno, eu costumo dizer para todo mundo mesmo, o meu encontro na Framan é terça-feira. Para aquele encontro, mas eu estou na Framan todo dia, durante o dia e durante a noite. Aqui, estou falando dela, estou lá, e ela está aqui. Ela quem? Aquele grupo que está ali, aquela família Framan. Então, dentro do curso, eu acho que é interessante, dentro do grupo de estudos, justamente falar isso, olha, vocês estão aqui, uma vez que você esteve aqui, de boa vontade, você deixou aqui sua frequênciazinha, sua assinatura aqui. Então, a qualquer momento, você pode voltar para cá, encarnado ou não, presencialmente ou espiritualmente. Assim. E apesar de todas as críticas contra o espiritismo, as nossas casas estão sempre com sempre chega. E eu tenho recebido, vou dizer para você, tenho recebido, porque lá na placa lá tem o meu número de telefone para contato, né? Na internet também, procura lá Google, lá Framan, Fraternidade, aparece lá. Pessoal escrevendo para saber quais os dias de trabalho, de encontro, como é que funciona, se precisa levar e fazer fichas, tem que marcar hora e tal. Ou seja, não conhece e quer conhecer. Sim. Então, frequentemente estão aparecendo novos frequentadores. Vem, toma ciência, vai lá, ouve uma música evangélica, ouve um comentário, uma preleção, que a meu ver, inclusive, é uma das partes essenciais dentro de uma casa para evolução, liberação e terapia dos assistidos, é aquela preleção que tem lá na frente. Né? É. Os outros acessórios são complementares a tudo, nesse tudo, é claro, necessário, mas sentou ali, a pessoa saiu de casa para ir para lá, ela já está participando. É, eu tenho o seu Amaro, eu não sei se você conhecia o seu Amaro. Sim, claro. Ele dizia: Rui, as pessoas podem ir em toda a religião, mas o dia que ele vier no centro espírita, ele nunca vai esquecer. Esquece. Pela acolhida, pelo ambiente, que ele sente o ambiente envolvendo e ele não esquece. Pode não voltar, mas não esquece. Só lembrando também aqui, ainda comentando um pouco sobre a pergunta do João. A gente fala de quantidade nesse caso aqui, e dentro da doutrina a gente não pode se preocupar muito com isso não, porque o que que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem vários cursos, seja ESD, seja curso de orientação mediúnica, seja curso de aprendiz do evangelho, mas em todas as casas, por exemplo, que a gente vai frequenta aqui, a gente já vê que o número elevado de cursos, assim, no sentido. Por exemplo, o Barbosa, lembra da última turma que tem lá no Framan? Que turma que é? Você lembra o número da turma? Escola. Da escola. 23ª, se não me engano. 23ª. O Barbosa já, quando o Barbosa fundou a Framan, já tinha umas centros espíritas que já funcionava há 30 anos aqui em São José, já antes. Eu fui na quinta turma do Jefa. Exatamente, você vê. O Jefa provavelmente deve ter passado já da passou de 60. 60, certo? 60ª turma. Imagina assim, o Jefa é na cidade. Então, provavelmente lá no Jefa deve ter uma média de 35 a 40 alunos por turma. Né? 35, vamos dizer que a média seja 30. 6 vezes 3, 18. 1.800 alunos já fizeram. Será que cabia 1.800 lá dentro do GER para trabalhar? Se todo mundo ficasse? Então a gente vê como que a espiritualidade é sábia. Porque ela, e se pegar no Paulo de Tarso, que é grande também, no centro central, deve estar aí 30, 40 ou 50, 50ª turma. Do mesmo jeito. Então, a maioria das pessoas, elas não ficam, mas elas vão passar esse conhecimento onde elas forem. Então você vai encontrar um centro lá no, na Austrália, como a gente sabe que tem, que a pessoa fez o curso aqui e abriu um centro lá. Que nós demos todo o apoio para o pessoal lá da Austrália. Exatamente, né? Da Austrália, lá de Cuba, lá da África, um monte de lugar está cheio. Então, e aqui mesmo, a pessoa não está dentro de um centro espírita, mas ela está com a prática do dia a dia da vida dela, com exemplo, ela está mostrando tudo aquilo que ela aprendeu. Então, isso que é importante. Não, né? Mas nem caberia dentro do centro espírita essa quantidade, sim, de gente. Mas os cursos que são dados pela Aliança não é para formar espírita, é para formar novo cidadão, para que ele tenha condições de levar o exemplo daquilo que aprendeu. A coisa é o evangelho. É, né? Exatamente. Essa é o evangelho. A doutrina espírita é uma doutrina evangélica por natureza. E aí você estende para o curso de médios também. O curso de médios é bem menos, mas também se todas as pessoas que participaram do curso de médios estivessem trabalhando na casa, não cabia dentro das casas. Então eles vão passar esse conhecimento fora, mostrar em algum lugar. Sim. Aí está lá no lugar distribuindo cesta básica, fazendo caridade, lá no fim do mundo. Ninguém nunca nem viu falar de espiritismo, mas dentro dele, a prática dele, a bondade, o que ele está fazendo, a caridade, ele está mostrando como que o ser humano deve ser. Sim. Porque o grande objetivo da doutrina espírita não é conversar com o espírito, nem mediunidade, não. É a transformação moral do ser humano. Essa que é a prática. Perfeito. Mediunidade é uma ferramenta, né? E que não é mais importante. Não, é isso que eu estou falando. A importância é a... Por isso que o cara que abre a porta, que é o tijolo que vocês estavam falando, todos são importantes. Porque o grande objetivo é chegar... O objetivo final, qual que é? Transformar o ser humano. É esse que é o objetivo. Não, mas é interessante, Jorge, que eu trabalhar na Câmara, e uma vez eu já contei aqui que nós fomos chamados para ir numa UBS para ver o tratamento dessa UBS, da Unidade Básica de Saúde, como eles tratavam as pessoas. Eu e o Aloysio, era vivo ainda, nós fomos lá, chegamos lá, menina, ah, seu Russo está aqui. Eram três alunas da Casa Anjo, da Casa do Caminho. Então a gente vê que como foi bom ela fazer o curso com a gente, porque ela mudou a maneira de lidar com as pessoas. E é isso que nós queremos, né? Que onde quer que você vá, você encontre pessoas melhores que fizeram o curso de espiritismo. Objetivo alcançado. É. Vamos fazer mais perguntas, Caio? A Joélia Vasconcelos, o Barbosa, pergunta. Nas reuniões mediúnicas, alguns médios sempre sendo bloqueados. Qual a orientação que os senhores podem falar? Bloqueados? Bloqueados, é. Porque o que ela falou foi... É quem que bloqueia? Aquela pergunta. Nas reuniões mediúnicas, alguns médios sempre sendo bloqueados. Qual a orientação que os senhores podem falar? E depois ela complementa aqui. O que fazer quando o dirigente da reunião é conivente com a falta de compromisso de alguns médios? Então precisa mudar o dirigente. Não dá para entender muito bem a primeira pergunta, que seria assim, está sendo bloqueado por quem? É a própria casa que não está deixando ele desenvolver, a própria casa que está deixando ele trabalhar? Aí é a casa que tem que orientar o que ele tem que fazer, né? Se for isso, se for esse caso. Para todas as situações, eu penso, é o bom senso. Tem que ser, né, utilizado, né? A gente não usar de prepotência, por exemplo. Sim. Que é o caso, você fica quieto aí porque seu espírito não... Você não é a entidade que está falando. Não, a gente ouve tudo, porque tem toda uma como falando, é uma miscigenação, uma mistura de informações, e tira dali aquilo que precisa ser tirado, né? Assim, então a educação mediúnica também vai se ganhando com... Sim. O tempo, e se não exercitar, não acontece. Então, o respeito acima de tudo, reuniões constantes, porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende e mais elimina vícios e defeitos de ação, etc. É um grupo em evolução, é em grupo mesmo. Então, precisa apoiar o médium, porque justamente se ele está ali, se dispondo a fazer, então, quanto mais oportunidade der, é claro que com o crivo da caridade, com o crivo da observação, com o crivo do raciocínio, com o crivo daquilo que as obras de Kardec traz para a gente com muita luz, a gente crescer junto. Porque não tem ninguém que é maior do que ninguém, né? Não tem. Eu ainda costumo dizer aquela coisa da casa que eu estava falando anteriormente aqui, entre nós, mas eu costumo dizer, onde eu estou, eu levo a Framã comigo. Pronto, eu levo por quê? Porque eu preciso desta casa. Muito mais do que a casa precisa de mim. Eu preciso dela, porque ali faz parte da minha vida, me alimenta, me evangeliza, me fortalece, me chama atenção, pelo menos uma vez por semana. Então, onde eu estiver, estou lá. Não, e esse bloqueamento do dirigente é sinal que o dirigente não está preparado e os médios também não estão preparados. Faltou o quê? Orientação e melhor atendimento. Porque nós, quando fazemos o nosso trabalho, chega no final do trabalho, a gente para. O que, que aconteceu? Houve essa comunicação? Vamos comentar. Claro. E vamos tirar as arestas. Aquela pergunta, está todo mundo bem? É a abertura justamente para isso. Está todo mundo pra bem. Para sentir ambientalmente se a pessoa conseguiu estar bem, para dar continuidade, porque se ela não estiver bem, começar de novo. A preparação, começar de novo a evangelização, o alívio de tensão. E o que está acontecendo com você, então? Me conta, vamos ver se a gente te ajuda antes. É o primeiro que está ali, é o primeiro que tem que ser auxiliado. Para depois você ir lá para fora e ajudar os outros. Se eu não estiver bem, eu não ajudo os outros. Não, e a gente percebe, o Piero trabalha com a gente mediunicamente lá no nosso trabalho. É um excelente médium. Mas o que acontece? Nós, todo final de trabalho, a gente pergunta o que, que aconteceu. Outra, e à medida que você vai trabalhando, você vai harmonizando o grupo, que é difícil haver interferência. Porque eles são tratados, antes de vir se comunicar com a gente, eles já são tratados, são orientados, para quando vier se comunicar, ele vem com calma, com tranquilidade, não vem mistificando, enganando, porque a gente descobre, né? É a maior facilidade. Rui, o Piero é médio? Médio. Excelente médio. Nossa, eu pensei que ele era alto, porque ele tem quase 2 metros de altura. Se for crescer mais que isso, exatamente. O homem tem quase 2 metros de altura. Você fica chamando ele de médio? Se ele é médio, eu sou mínimo. É, exatamente. Né? Sou um médium alto. Sou um médium, médium e alto também. Olha, quase que ele não cabe ali na telinha nossa, tá vendo? No telinha que a gente cabe normalmente, não. Quase que ele não cabe. E ele recebe grandes amigos que vêm trazer orientação pra gente, vêm orientar e vêm... Às vezes, aparar as arestas que acontecem no trabalho. Interessante nessas transmissões, assim, tanto psicográficas como psicofônicas, etc., é que, eu vou dizer sempre pela minha experiência, a informação é sempre primeiro para o médium. Sim. Todas elas, primeiro para o médium. Os chamados, puxão de orelha, primeiro. Vale para muita gente lá, mais, de maneiras Sim. mais diferentes, porque cada um tem o seu momento e, nossa, isso aí veio bem para mim, o pessoal fala, né? Mas primeiro para mim. Não, eu estou dizendo que quando nós começamos nossos trabalhos, era muito comum vir espírito para querer tumultuar o trabalho. Depois, com o estudo e com o trabalho, esses espíritos... Não é que desapareceram, eles são tratados antes de vir ali. Quer dizer, não precisa nem vir se comunicar, que são cuidados. Então, se necessária a comunicação deles, por exemplo, para entendimento, virão de uma forma mais educada. Né? Então, nós podemos citar aqui o Jorge, você, daquele espírito que era nosso perseguidor, tanto na AME como na Seara Espírita, Bezerra de Menezes. E deu trabalho. Sim. Estava sempre estava disposto a incomodar, né? Não deixar que acontecesse. Barbosa, a Joélia complementou assim, disse que quando ela falou que é bloqueado, que os médicos são bloqueados, ela está falando que são bloqueados pelas entidades nas reuniões de enfrentamento. Ah, bom. Então isso aí está, penso eu, né? Cada caso é um caso, cada momento é um momento, mas pode acontecer o próprio grupo mediúnico, sustentação. Porque quando se bloqueia, por exemplo, eu tampar o seu ouvido porque eu não quero que você ouça, em volta tem que ter, e tem. Quem diga, não, tira sua mãozinha daí. Tira sua mãozinha daí, né? O plano espiritual está sempre pronto a fazer. Ele precisa, às vezes, de uma coisica, porque a entidade, por exemplo, não consegue nem perceber as boas entidades. Como a gente, muitas vezes, boa parte das vezes, não ouve o nosso protetor aqui do lado gritando para a gente, não faça isso. Vai dar problema. E a gente não dá ouvidos. Então, dentro do grupo, a mesma coisa. Se tiver acontecendo, está bloqueado, etc. Primeiro, que refaz o fortalecimento do grupo, realimenta, vamos começar tudo de novo, tudo certinho, para dar força ao grupo, sustentação. Aí libera a entidade. Se não der, pode ser bloqueio do próprio médium. Aí, se é necessário, penso eu dentro da minha vivência, se é necessária a comunicação daquela entidade, outro médium transmite. Legal. Tem outra pergunta aí, né, Carlinhos? Eu vou descer para outra pergunta. Supondo que Jesus retorne à Terra, pergunto, ele pregaria num templo fechado ou na internet? Qual é a sua opinião? Bom, é uma coisa meio que dá uma divagada aí, porque, em verdade, eu penso que ele nem foi embora, né? Tá por aí mesmo. Então, para começar, das mais diversas formas, ele se apresenta. Como ele Deus. Está sempre presente. Sempre presente. Vida. Como Deus também se apresenta em todas as formas. Aqui, ó. Né? Em todos aqui, ó. Aí, ó. Todas as formas se apresentam. Mas, vamos fechar um pouco o nosso ângulo de visão. Se Jesus reencarna, que mais ou menos eu acho que é aquela. Reencarna aqui novamente. É claro que ele viria num momento, não penso que seria agora, não penso. Eu penso que seria num momento daquela que já houvesse uma separação da questão do joio de trigo, e não digo joio de trigo pessoas, eu digo joio de trigo de cada pessoa. Ele viria para um rebanho já pronto para dar mais atenção a um passo adiante daquilo que ele já deu, de informação. Porque se a gente não conseguiu ainda fazer aquilo que ele fez, que ele trouxe pra gente com muita simplicidade, né? Uhum. O simples, objetivo e direto. Humilde em tudo. Se nós não conseguimos chegar neste ponto, ele não pode, não vai poder chegar aqui e falar assim, gente, agora vamos dar um passinho mais adiante. Uhum. Então as oportunidades se sucedem, tá aí. Há milênios se sucedendo as oportunidades e a gente repetindo nos descaminhos que a gente está tendo. Uma hora isso tem que ter limite. Apesar de dizer, ah, o céu é o limite. Não, nem o céu é o limite. Passa-se dele, porque até o nosso limite é onde a gente enxerga. Mas vai chegar um ponto em que tem que fazer o exame final da escola. Nós estamos repetindo de ano, repetindo de ano, repetindo de ano. Ou repetindo algumas matérias, repetindo algumas matérias. Vai ter uma hora que tem um exame final. Para dizer, olha, meu amigo, Exilados de Capela, só ler lá o livro lá, né? Uhum. Olha, meu amigo, aqui não dá para você continuar porque você não vai conseguir acompanhar o restante do pessoal. É um castigo? Não. É colocar você num aprendizado adequado para que você consiga, então, dar continuidade no seu aprendizado. Você não está conseguindo acompanhar. Então, nessa hora, é aqui chegaria o mestre e falar assim, bom, aqueles que aqui estão vão para cá e vocês que estão aqui vão continuar. Agora eu vou mostrar para vocês como continuar aqui. Como ele veio mostrar como deveríamos ficar aqui. Entendi. Barbosa, a pergunta do Valdeci, ela foi bem prática no sentido físico, no sentido material, né? Porque, com certeza, Jesus se utilizaria dos meios que existem para poder se comunicar. Porque quando ele esteve aqui, ele se utilizou dos meios que tinham naquela época para se comunicar. Ah, sim, a né? parte da internet, né? Com certeza. A ciência está aí, as experiências todas estão aí para a gente, para ajudar, no auxiliar. Uhum. Então, ele viria, com certeza, eu também penso, ele não ia sentar lá na praça pública lá e arrastando sandália para a rua. Claro que não. Ele ia aproveitar aquilo que a gente já teve de processo evolutivo e traria de uma... É claro que seria uma hiper-internet. Né? Quando ele chegando, seria ele... Na época dele, né? Na época dele. É. De repente, ele falaria na rua, sei lá, mas o mundo inteiro seria enxergar aquele desse jeito aqui. Ou seja, estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso sim. E outra coisa, assim, por quê? Porque se a gente observar, Jesus ele só falou quando ele esteve aqui, mas ele se utilizou dos meios que existiam. O que, que era? A comunicação dele foi falada, mas quem passou a comunicação para frente já foi escrita. Quer dizer, ele passou para os apóstolos passaram para as pessoas que escreveram, né? Quem escreveu foi muita gente. Porque tem gente que acha que o apóstolo escreveu. Ele não escreveu, não, só João, né? Os outros foi tudo esse segundo, né? Paulo que tem as epístolas, essas coisas que ele mesmo escreveu. Agora, é segundo Lucas, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João. Então, não foi eles. Quem escreveu foi outros, né? Segundo eles. E eles passaram segundo Jesus. Então, era o que tinha na época para você passar. E aconteceu o que aconteceu. Legal demais. Allan Kardec criou a mala direta. Criou a mala direta. Todas as vezes que ele fazia a revista espírita, ele botava no correio para o mundo todo. Então o pessoal pensa que a mala direta foi criada aqui em 1980. Não, foi criada lá em 1800 e pouco, por Allan Kardec. Ele fazia as revistas espíritas, né? Que eram mensais, e já colocava no correio para vários lugares do mundo. Era uma mala direta que ele fazia. Inclusive no Brasil tinha vários correspondentes que entrava em contato com essa mala direta de Allan Kardec. E aí o que, que acontece? Hoje nós temos a internet. Se fosse hoje, provavelmente lá na frente, seriam coisas muito mais... Jesus não precisa nem aqui. Ele, de lá de onde ele está, já passa mesmo para todo mundo. Agora eu só penso assim, que Jesus só vai dar informação para a gente no dia que a gente tiver aprendido o que ele já deixou. Eu gosto de falar, se não é só para ele vir aqui... Dá uma olhada para todo mundo. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês são todos burros. Eu deixei o negócio aí, vocês não aprenderam até agora. Tchau. Né? No dia que a gente tiver aprendido, aí pode ver que ele vem e deu outra informação. Para o próximo passo. Olá, Carinho, tem mais, né? Tem. A Lislaine. Ela diz, bom dia, estou adorando o programa. Tenho uma pergunta. Que tipos de laços pode o médium criar durante o trabalho com os assistidos? Os mais fraternos possível. Inclusive, a conviver, quanto mais se convive, mais fraterno fica. Uhum. Né? Mais conhece as pessoas, mais fica... Porque não tem dentro da própria... dos atendimentos, tem um atendimento fraterno. que é justamente dar atenção. Então, aquela coisa de todo mundo precisa ser ouvido, todos nós. Não dá para escolher ninguém. E todo mundo gosta de ser ouvido. Sim, precisa disso. Porque nem sempre é ouvido. Né? A gente vê hoje que a coisa da comunicação, não existe comunicação, existe falação. Né? Comunicação é a gente está falando, estou ouvindo, você está falando, estou ouvindo, estamos trocando ideia, etc, etc. Então, algumas pessoas, a grande maioria, todo mundo mesmo, precisa ser ouvido. Então, dentro de, uma comunidade, ser ouvido. Então, você pode conhecer a pessoa, e aí o marido, o filho, a mulher, e você, como é que está de saúde? Não necessariamente é entrar, rezou, então, fui embora. Não. Acaba que, com o tempo, esta afinidade, porque passa a ser familiar o ambiente, de conhecer melhor. É, o próprio Chico dizia que a melhor coisa que acontece no Espiritismo é depois do trabalho. Que fica aquele pessoal batendo papo, conversando. Mas, então, interessante isso aí, porque assim, de tempos em tempos, assim, a gente faz umas reuniões lá na Farmã que são só para isso, só, entre aspas, né? Por exemplo, a cada 3 meses, reunião para comemorar o aniversário do trimestre, aniversariantes do trimestre. Porque não vem com aquele compromisso que você tem de encontros evangélicos, etc. Mas eu sossegado. Vamos lá para quê? Ah, vamos tomar um refrigerante, comer um salgadinho e tal, tocar uma música, o Dudu bem vai lá, papapá, toca uma música, a gente faz uma palestrinha, discorre sobre alguma coisa. Então, assim, totalmente descontraído. Jogar a conversa fora. Aniversário da Framã, tem reunião lá. Né? Fazíamos algumas vezes anteriormente, assim, no dia da abolição dos escravos, fazia uma reunião lá. Para quê? Inclusive, nessa época, geralmente tinha uma comunicação, né? Do plano espiritual, aqueles que um dia foram pretos velhos, né? E que tinha comunicação. Sim. Sem o compromisso daquele ritualizado, que não tem, não é para ter ritual, dos compromissos de trabalho de outros dias. É, inclusive nós tínhamos lá no Paulo de Tarso o hábito de, quando fazer reunião na diretoria, fazer para todo mundo. Então vinha todo mundo participando. Maravilha. Porque tem aqueles que estão à frente, mas o palpite de todos faz a direção. Sim. É o que faz a direção. Não, e faz com que as pessoas se sintam bem. Opa, isso. Só mais envolvidas. Só mais uma informaçãozinha para a Liz, né? Que a Liz falou aqui, Liz. Tem casos que a gente deve, que o médium ele deve ficar mais restrito a esse relacionamento. Né? No caso, por exemplo, do médium de cartas consoladoras. Né? Principalmente as pessoas que estão chegando para pedir carta, elas não devem ficar passando informação para o médium, não. E o médium não deve ficar investigando a vida de ninguém. Porque senão você compromete a mensagem depois. Então, como que a gente faz lá na casa da Marcela, que a Fernanda faz? Ela nem senta para conversar com ninguém. Porque se ela sentar, a pessoa que vem vai sentar também na frente dela e vai começar a contar a história. Aí fica comprometido. O que, que ela faz? Ela só pede o nome da pessoa ali, ela tem o contato com o assistido. Pede o nome da pessoa que ela está querendo receber a carta, a data de nascimento, a data de desencarne, e às vezes ela pergunta do que foi que ele desencarnou. Tem uma fotografia aí? Tem. Às vezes eu pede, deixa eu ver a fotografia, que de repente o espírito já está passando por ali, ela já identifica logo. Perfeito. Né? Mas não fica entrando em detalhes. Se a pessoa for contar a história, ela fala, por favor, não precisa falar nada para mim, não fala nada para mim, não. Que isso. E engraçado, Barbosa, que a gente fala aqui, então eu acho que você não pode ter muita intimidade com o assistido nesse caso. Depois que ele passar a ser um frequentador assíduo da casa, aí você passa a ter amizade normal como tem com todo mundo. Então, se não for comprometer Exatamente. Essa fraternidade tem que ter o tempo todo. Né? Foi bom você falar isso, eu tive algumas oportunidades de psicografia também, algumas vezes, né? Inclusive alguns ensaios para, de repente, desenvolvimento disso. Então, realmente, a informação que a gente precisa é o mínimo necessário para a gente só confirmar se o contato é do próprio, ou da própria, que seja, né? Porque o texto é que vai definir que é realmente, né? Porque quem reconhece? Quem pediu. Exatamente. Como você falou, aí a pessoa vai lá pedir uma cartas consoladoras. Então, alguém desencarnou, não sei o que, etc, etc, etc. Nome, pronto. Aí definiu, porque tem várias entidades para passar, aqui ela está passando. Escreveu, a pessoa reconhece pelo texto, às vezes até pela assinatura, que alguns casos assina assim, muito, assinatura muito, é. Sim, que aquele texto só pode ser ter daquele, vindo é. Daquele, daquela série. É. Ontem, por acaso, né, tem um seriado que passa também na Discovery, ali naqueles canais, daqueles canais que passam muitos documentários e muitas coisas interessantes ali, que nos Estados Unidos se usa médiuns para ajudar na justiça, né? Isso é normal lá. O médium ele passa a receber o salário dele quando ele é convocado. Então, muitos promotores de justiça, para ajudar a desvendar um crime, desvendar alguma coisa, convocam os médiums. Então, quem não sabe disso, lá tem isso, né? O médium se torna um profissional. A gente, quem é da doutrina espírita, sabe que a gente não deve fazer isso. Mas, para eles não são da doutrina espírita, são médiums. É médium. Médium não quer dizer que seja espírita. O médium espírita não deve cobrar nada, mas está cheio de médium que ele não tem compromisso com ninguém. Até porque essa coisa da telepatia não é nova, né? A gente sabe que há muitos anos, na guerra, etc, etc, usava-se uma informação de telepáticas à distância com facilidade. E eu vi lá um caso, já vi alguns casos, que quando o promotor liga para a médium, ela fala, só quero o nome da pessoa, mais nada, fala o nome para mim. Por telefone, ela já começa a falar as coisas. Por telefone. Fala, aconteceu isso e isso, e o cara só vai confirmando. Foi. O crime foi em tal lugar? Foi dentro de uma sala assim? Usou foi um bastão para bater na pessoa? Foi. Falei, estou enxergando tudo isso. Porque o que acontece com o médium? Ele entra na visão da pessoa que morreu. Né? E começa a ajudar em um monte de... Ele não fica apontando, foi esse, foi aquele, o nome é fulano de tal que matou, deixou de matar, não é isso. Ele vai dando dados que consegue ajudar na justiça a preencher o caso, né? Formar todo o caso. Então, muito interessante isso, né? Então, se o médium for pegar o seguinte, ele já for pegar tudo que a justiça já levantou, ele vai ser tendencioso. Ele vai chegar e falar, não, é isso mesmo aí. Ganha o dinheiro dele e vai embora. Não, quer saber de nada. Só quer saber o nome da pessoa. É, o médium forense lá. Exatamente. Médium forense. E tem muitos seriados assim, seriados, mas o que eu estou falando não é seriado, não. O que eu estou falando é de verdade, né? Casos mesmos de que eles são ajudos na justiça. Seriado, tem um monte de seriado legal lá, né? É assim que com médiums também, né? Tem com médiums assim que são... Tem uma lá que tem umas unhas desse tamanho que ela faz canalização, que ela vai na casa das pessoas lá e faz. É muito legal, esqueci o nome dela. Tem o médium volante, que é muito legal, tem até no YouTube, que ele dentro do carro as pessoas pegam o Uber dele lá, ele começa a falar que tem o espírito do lado da pessoa, começa a falar, é legal também. Mas é esse que eu estou falando, é para quem trabalha para a justiça. É legal. Deixa eu ver aqui, o Jamil Lima está falando aqui o seguinte... Vamos fazer uma analogia. Em uma construção de um prédio é utilizado apenas um ou dois engenheiros e dezenas de pedreiros. Aí está a importância do tarefeiro. Sem eles as paredes não são construídas. Exatamente. Perfeito, todos muito importantes. Bem colocado. Se você botar o médium sozinho lá para trabalhar na corrente mediúnica, vai ficar ele, a espiritualidade, o mais que ele pode conversar só com os espíritos, mais nada, né? O João Paulo Gonçalves, olha que legal, pedindo para você falar sobre a suspensão, perda e suspensão de mediunidade. Tem isso? Eu penso que sim. Eu sei, eu não conheci nenhum, mas eu penso que sim. É mais ou menos assim, aquilo que você usar mal tem até um limite para o mal que a gente possa fazer para nós mesmos. Porque se o meu processo é evolutivo, se chegar uma hora que tiver uma tendência de eu regredir, eu sou chamado de volta. Eu penso que seja assim. Ou seja, terminou o seu tempo, porque daqui para frente você não vai conseguir mais. Então, volta para cá, refaz tudo e volta num novo projeto. Então, dentro da mediunidade, eu penso que se aquilo que eu estiver utilizando for de extrema malignidade, vai, ou seja, que não auxilia, que não fortalece a mim como médium tarefeiro, que é trabalho de exercício, etc, etc, e prejudicar essencialmente aqueles que estão à minha volta, uma comunidade, um grupo, etc. Então, nós já temos, eu conheço o caso assim, já temos um exemplo aí de um médico conhecido aí, etc, etc, que começou a fazer um monte de... Não, mas não é só ele, tem vários médicos que não estavam preparados, médio de perde. Cura, e começa a se achar melhor que os outros, começa inclusive a cobrar Aí ele cai, né? Olha só, pessoal, eu penso assim também, certo? Do jeito que o Barbosa falou. Se o cara estiver fazendo muita besteira, chama ele de volta, aí ele perde. Ele perdeu. Agora, eu acho que a perda e a suspensão é assim. Você perdeu de trabalhar com essa equipe que você estava trabalhando, vai ser suspenso de trabalhar com essa equipe que você estava trabalhando. Aí vem a outra. A outra que é poderosa pra caramba. A outra que vai derrubar tudo, ele principalmente. Porque médium é médium. A gente falou desde o começo. O médium, ele é orgânico. Então, não dá para tirar a mediunidade de um médium se ele ainda continuar aqui. Ele só simplesmente vai deixar de trabalhar com aquela equipe boa e vai aparecer outra do mal para trabalhar junto com ele. Porque ele é médium. Não, e a suspensão que tá falando aí, o médium, ele não precisa trabalhar mediunicamente. Ele pode ser um bom cidadão, um bom pai, um bom marido. Isso o próprio André Luiz fala, né? Que o médium, ele não é só o médium ostensivo, não. É ser um bom pai, um bom professor, um bom marido, já é ser médium, né? É médium de Deus. Medianeiro do bem, aqui, deixa eu ver, o Jamil colocou aqui isso que nós falamos agora. Depois o João Paulo falou esse negócio que foi muito interessante. O José Magalhães está falando que, se eu não me engano, Lucas foi o único que realmente escreveu o Evangelho. Ele era médico e discípulo de Paulo de Tarso. Paulo e Lucas não conheceram Jesus pessoalmente. Realmente, Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas é segundo Lucas também. Se é segundo, é porque não foi ele. E dizem que Lucas ele fez o evangelho baseado nas informações de Maria e de João. Exatamente, foi. Então, o que acontece? Paulo não. Paulo está lá, epístolas de Paulo. É ele que escreveu. Agora, os outros é segundo. Os outros foram médiuns, né? Médiuns da informação, medianeiro. Ele disse: o filme Paulo Apóstolo de Cristo é um filme emocionante, recomendado. Eu já assisti também, achei muito legal. Ô, Piero, vamos fazer um intervalo aí para voltar, para começar a encerrar? Só que eu não acho legal que eu... Espera um pouquinho só. Está no intervalo já? Não, quer falar só para você. Que o Paulo, apóstolo, ele é tendencioso. Porque ele escreveu para os coríntios. Por que não para os são paulinos, para os palmeirenses, para os santistas? É ou não é? Uhum. Sacanagem, né? Só para os coríntios. Não está parecendo o que ele está falando, não, né? Não, tá sim. E o Jorge já saiu. Lógico que tá. E a gente tem que lembrar que, se não fosse o São Paulo, né? O Paulo, não existiria o Corinthians, né? Não existiria, então, se não fosse ele mandar a carta aos Corinthians. Tá vendo, Barbosa? Então, mas primeiro tinha os Corinthians. Você vem para cá. Você vem para cá para falar sério. Aí aparece esse pessoal aqui fazendo Jorge, essas coisas. Vamos direto aos comerciais? Vamos. Primeiro, então, tá aqui falando da campanha da construção lá. BP. Né? Vamos lá. Sim, exatamente, do residencial da Vinci. Né? Vou soltar o vídeo aqui, mas tem o QR Code aqui, tá? O QR Code está aqui do lado. Ou vocês podem entrar no site vencespirita.org/BPplan para saber mais da promoção, que aí vocês, somente nesse mês, quem entrar lá e adquirir um imóvel, né, para investimento, para morar, vai ganhar toda a mobília da cozinha. Vou soltar o vídeo, a gente solta os comerciais e volta para o momento de gravar. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci, Imobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPplan e agendar uma visita no plantão de vendas, Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Locutor. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa.

na Dutra ali parado. Aí eu desço, vou lá arrumar o motor, que eu cheio de peça, que o meu carro é antigo, cheio de pecinha pra arrumar. Não demorou muito, apareceu um Fusquinha, das várias vezes. Uhum. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tá faltando uma bobina? Tem uma aqui pra te dar. Uhum. Então, se você não estiver exercitando, demonstrando o que está carente, o que está precisando, você mesmo não consegue enxergar o que está sendo servido pra gente. Se eu tiver com fome e não tiver, tô com fome, quem vai adivinhar que eu tô com fome para me dar uma comidinha? E o intermediário do bem está também em todo lugar. Basta que sejam recebidos, sejam chamados, sejam acolhidos. Então o texto fala das mais diversas formas, isso está acontecendo. Eu me lembrei até agora de um outro texto que fala da pessoa que estava morrendo no mar lá. Não sei se vocês conhecem esse texto. A pessoa estava lá se afogando numa boiazinha desse tamanho assim. Oh, meu Deus, me ajuda, eu confio em ti, não sei das quantas. E, nessa prece que era mais uma gritaria, né? Aí passou lá uma coisa de madeira assim do lado assim, e ele olhou a madeira, então, oh, meu senhor, não sei o que, empurrou a madeira que estava vindo para cima dele assim, me ajuda, não sei o que. Daqui a pouco passou um helicóptero lá em cima, assim, olhando lá em cima, sinalizando para ele, lá embaixo, meu Deus, me ajuda, etc. Então, passou um barco lá longe e ele nada da sinal, meu Deus, me ajuda, aí desencarnou. Pro lado de lá, e ele estava insatisfeito. Mas como? Estou rezando até a Betânia, falou, ó. Aí os mentores, ó, mandei para você uma boia, mandei para você um helicóptero, mandei para você um navio, você não pegou nenhum? Você queria o quê? Minha mão ali para poder tirar você dali de dentro? Não dá, né, meu filho? Então, é o mínimo é darmos atenção às nossas carências. Primeiro, então, penso eu, né, que eu, quando eu tô falando para mim. Né? Igual as preleções que a gente faz, também fala para a gente. É aceitação. Você aceitou que a dificuldade está ali? Bom, quanto mereço disso? Eu não sei. Mas que eu preciso resolver, eu preciso. E posso resolver. Aí a gente abre espaço para, oh, me ajuda aí. Ou então, vê se não tem um gravetinho no chão que vai me ajudar a tirar o do problema ali. É, começo a ter olhos para ver então a oportunidade, o local, a pessoa que pode me acudir, etc, etc. Então realmente, cura não tem, tem autocura. Milagre não tem, tem automilagre. Sempre com o apoio não deixa de existir. 100% das pessoas, em todos os momentos do dia, da noite, das vidas, todas elas. Então, não falta colaboração. Falta aceitar, reconhecer que ela existe. Então, penso que é por aí que esse texto vem muito bem a calhar para a gente. É. Vamos encerrando, Jorge? Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas Embalagens, vamos aos aniversariantes da semana. Olha que bacana, hein? Olha, no dia 14, sabe quem faz aniversário? Sebastião Varotto. E depois, seu é amanhã. Amanhã, e no dia 15, quem que faz aniversário? Não, do dia 17 nós temos o Marcelo. Tá. Tem o Marcelo Fernandes no dia 17 também. Nós temos a Lucília. No dia 20 nós temos o Luiz Augusto de Castro. E no dia 22 a Natália Estivale Gomes, que sempre fica conosco no Grupo Mediúnico. Tem mais alguém? Tem. No dia 14, como você falou, o Tião Varotto está convidando todos os amigos para o aniversário que vai fazer. Antônio parece até que não vai fazer outra coisa, vai fazer só bolo para poder atender a quantidade de vai amigos. Vai ser lá no Martins Pereira que ele vai encontrar a pessoa? É, ele só passou o local. Ele só passou o local para os amigos dele, mas falou para os amigos. Cada amigo que ele falou para não falar onde era. Eu agora entendeu? Já falei. É, entendeu? Então só falou para os amigos. Se você não sabe onde é, porque realmente você não é muito amigo, você achou que era, né? Dia 15. 15, quem faz aniversário é outra festa. Então nós vamos ter festa dia 14 e dia 15, que dia 15 é o Rodrigo Costa. Rodrigo faz aniversário dia 15. Só gente boa lá, assim, então, né, cara? Só gente boa lá, então, abril, né, Jorge? O Rodrigo vai ser churrasco. É. Do Rodrigo vai ser churrasco. Só gente boa lá, assim, abril, cara. Exatamente, isso é verdade. Começa por Chico Xavier dia 2. Depois vem vindo. O Carlos Eliseu mandou que o. Rodrigo. Mandou que o Bezerra desencarnou, né? No dia agora também. E a. Que Bezerra? Doutor Bezerra, em 1900, dia, acho que 13 de abril, né? Acho que alguma coisa assim. 11. Ô, louco, mas então, ó, Bezerra de Menezes desencarnou em janeiro. Desencarnou? Em janeiro. É. E nasce, ele mandou pra ele. Mandou e nasceu em mim. Agosto. E nasceu em agosto. Não. Ou é nascimento? É em janeiro, acho que é em janeiro. Tá bom, não tem problema não. E a. Nós estávamos falando de nascimento. Eu falei pra ele, então ele mandou um fake news pra mim aqui. Eu falei. Ah, é. Vamos lá. Então, deixa eu falar aqui. Procura aí. Não, e aí, ele, abril, e aí eu falei, ó, abril é movimentado, né? Ou ele ficou faleceu 11 de abril, nasceu. Ah, ele faleceu. Onde? Faleceu, né? Nasceu. É isso mesmo. É isso mesmo. É aniversário de falecimento. É. Aí eu falei, então abril é movimentado a espiritualidade. Ó, vamos, né? Gente indo e gente voltando. Chegando e gente vamos indo. Vamos combinar uma coisa? Eu não quero saber de comemoração de aniversário de desencarne. Eu quero saber de aniversário de nascimento, certo? Desencarne, então, aí eu falei pro espiritual. E eu falei pro Carlos Elisei assim: é movimentado abril, né? Porque abril é meio de gente chegando, gente saindo, gente chegando, gente saindo. É. Você tem o aniversário de Chico, dia 2, né? Você tem o desencarne de Allan Kardec, você tem o desencarne de Bezerra de Menezes, aí você tem o encarne de não sei quem. Abril é o mês movimentado aí pra espiritualidade. Tá bom. Olha lá, dia 15, quem faz aniversário é Natanael, que é cunhado do Rodrigo. Nata, né? Faz o mesmo dia. Quer dizer, não é cunhado, é com cunhado. Com cunhado. Dia 15, o Nuno Emanuel, o Nuno, faz aniversário, que é o Nuno que ele divulga bastante a doutrina espírita, principalmente os trabalhos de Chico Xavier. É português, ele, né? É natural de Portugal. Dia 16, o Geraldinho Lemos faz aniversário. Dia 17, o senhor Rodolfo Alexandrino, como a gente tinha falado. Dia 18, Rogério Alexandrino. Dia 19, o Nabucodonosor, Nabuquinho, faz aniversário. Dia 20, a Paula de Biasi também. E eu já vou adiantando para vocês que às vezes a pessoa não compra um presentinho, Barbosa, porque fala muito em cima, igual o Rodrigo. Vai ser depois da manhã. Como é que a gente vai comprar presente? Não tem mais jeito. Agora o meu. Nem fala por causa disso. O meu vai ser dia 29. Então dá tempo dá tranquilo tempo, de comprar aniversário. Marca na agendinha aí. Exatamente. Né? Marca aí que o meu é dia 29 de abril e pronto. Tá bom? É, o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom em seus corações. Eu aniversário do meu neto também, João Pedro Pereira, que faz 17. Dia 17 faz 14 anos. Legal. Neto, João Pedro, neto do Carlinho, dia 17. Legal. Vamos lá? Para outra informação aí? Vamos lá. Então vamos lá pro sorteio, né? Então quem participou hoje, ligou hoje pra gente, né? E tá participando aqui no sorteio, né? Com oferecimento da Livraria Casa do Caminho. Mas hoje a gente vai sortear a feijoada, né? O convite do bingo, né? Perdão. Eu não sei porque que eu. A outra vez eu falei feijoada. Não, é o bingo, não. É o bingo. Você falou café a primeira vez. É o bingo. É porque o bingo, eu lembro bingo de padre, né? Eu... Olha, vai ter muito ovos de chocolate. Vai ter muito espírito, né? Lá, né? Não é bingo do padre, não. É o bingo lá na PVE. Em favor da farmácia comunitária Bezerra de Menezes. Então, quem a gente sorteou e ligou aqui ganhou foi a Miriam Yui e a Gislaine. Foram as duas ganhadoras, né, que participaram com a gente. Mais a Fabiana Kraus, né? Hoje só foi a Mira Yui e a Gislaine que ganharam, né? A Fabiana acho que foi no domingo passado. Então, Rui, é só comparecer lá, a PVE, e, né? E procurar e você. E me chamar que eu estarei lá para entregar os convites para elas. Só corrigindo aqui, Rodrigo, eu esqueci de falar, já tinha falado lá no começo, mas a Iracema, cunhada da Eli, faz aniversário dia 19 de abril. Eu tinha falado. Uhum. Legal. Vamos lá para a próxima? Vamos lá. E vamos lá para a hora da dica. Então, só subindo aqui. Aí. Então, Oswaldo, então quando toca essa música aí, pra a gente saber uma dica sua, você tem uma dica pros nossos ouvintes, ou um livro, ou uma série, ou um filme. Muito bom. Bom, dentro do assunto, você teria que indicar o livro dos médiuns mesmo, né? Tem um outro livro aqui, ó, que eu vou indicar pra vocês, ó. Trabalhadores da Última Hora, né? Esse livro é o livro do Carlos Baccelli, o Espírito Inácio Ferreira, que conta a história... Conta a história, não. Ele fala da vida do lado de lá. Rodrigo, põe aqui pra gente um destaque. Desmistificando uma série de ideias que se tem do como é que é lá, como é que não é lá, essas coisas de... E fala, inclusive, da coisa da mediunidade, dos assédios que tem mediúnicos, mas do trabalho intenso que a espiritualidade do bem tem para poder manter ou chamar a atenção constante dos médiuns para eles se reorganizar, para rever os princípios do bem, etc, etc, né? Então, é aquela história do não estamos sós em momento algum, e ali os exemplos do que acontece pro lado de lá. Pra gente já ir tendo uma ideia mais aberta, mais clara de como são as vidas nos dois planos. Então fica essa dica aí. Então já deixei o link aqui também, tá, Oswaldo? Para quem não viu o livro aqui, já vai estar o link aqui na descrição do vídeo e no Perfeito. Chat, tá bom? Pessoal, acessar e comprar o livro aí pela Amazon aí ajuda também o programa Vence Espírito. Tem inteligência artificial hoje? Hoje tem uma novidade hoje na inteligência artificial. Nossa, se tiver alguma coisa depois da inteligência artificial... Não, porque assim, a gente, quando o cara, a pessoa, o entrevistado de casa, né, Oswaldo tá aqui sempre, né, já é de casa, a gente vira cobaia, né, sempre vai experimentando as coisas novas com... Se não der certo é porque... Então, olha lá, deixa eu colocar aí atrás, vocês vão ver. Se der certo, da próxima vez dá. Na próxima vez dá. Olá. É isso aí. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui no estúdio, na TV. Vamos ver se ele aparece lá. Tá tão complicado esse negócio que tá tão diferente que... Ó, tá vendo? Essa que é a novidade. Olha lá a novidade. Legal, hein? Essa é o vídeo agora criado pela inteligência artificial. O vídeo inteiro é criado, bacana, né? Bacana, hein? Olha lá, tem uma sequência. Criado pela inteligência artificial. Movimentado. Puxa vida. Então eles disponibilizaram esse recurso agora, né? Não dá para aplicar na veia um negócio para inteligência artificial funcionar na gente? A gente começa bacana, a criar, né? Assim, hã? Puxa, então, fica a dica, se alguém souber, passa para nós aqui. Tô louco. Então a gente colocou, esse maravilha. A gente fala imagem, né? O emblema do dia, mas agora é um vídeo criado pela inteligência artificial. Uhum, tá lá já disponível no nosso Instagram, quem quiser ver ele aí em detalhe, só entrar lá, Vivência Espírita, tudo junto aí, tá o link do Instagram. Vivência Espírita, tudo junto, é só curtir o vídeo lá no Instagram. E é isso. Legal. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Então, pode começar. A gente vai agradecendo, então, todos que participaram aqui conosco. Né? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas interferências, muito obrigado pelas perguntas. Né? Foi muito agradável essa manhã aqui com todos vocês. E a gente vai agradecendo e passando a mensagem aqui de encerramento do livro Palavras de Luz, Chico Xavier. E Emmanuel, mensagem do dia 13 de abril. Ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, convém recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós, segundo as nossas capacidades, na edificação do reino de Deus. Do livro Encontro Marcado, capítulo 49, em torno da humildade. Rui, semana que vem, quem estará conosco? Semana que vem nós teremos aqui a Antônia Varotto falando sobre a Semana Santa na Visão Espírita. Eu não estarei aqui, estarei lá na minha cidade de Leme, visitando meus parentes, viu, Jorge? Então vocês vão ter o melhor programa sem a minha presença aqui no canal. Com certeza. Carlinhos. Obrigado, Oswaldo Barbosa. Terça-feira estaremos lá. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Piero. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Mara. Obrigado, Luar. Obrigado, Tião. Obrigado, família vivenciana, pela companhia abençoada de hoje. Com certeza, o programa do Barbosa hoje foi maravilhoso. Esclareceu muita gente, inclusive a mim também. E desejamos a toda a família vivenciana um ótimo domingo com o seu cardápio preferido. Vou parar de falar de macarrão com frango, que aonde eu vou, o pessoal quer fazer macarrão com frango para mim. Tá vendo? Então, já deu. Vou sobrar para você. Desejando um ótimo domingo em família, porque é a base da nossa sociedade. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Barbosa, suas conclusões finais. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui com a gente, mais uma vez, que é sempre esclarecedora, as pessoas falando muito bem aqui, né? E a gente sabe também que você faz parte aqui do nosso grupo, já informativo, né? Obrigado mesmo. Suas conclusões finais, e você faz a prece para a gente se sentir aproximação. Também, por favor, não tem problema. Rodrigo, queria falar mais alguma coisa? Só agradecer aos ouvintes aqui que participaram com a gente, né? Todo mundo que entrou aqui. A gente não, infelizmente, a gente não leu todas as mensagens, mas quem participou a gente já agradece. E também o resultado da enquete, né? Então, aquela enquete que a gente colocou aqui. Você acredita que os médios têm uma responsabilidade maior com a ética do que as outras pessoas, né? 92% falaram que sim e 8% falaram que não, né? E teve aí 99 votos, né? Estou encerrando a enquete aqui. Obrigado pela participação. Piero? Bom, gente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho, né, sobre a nossa filosofia espírita e na técnica aqui também, com o Rodrigo. Agradecer a presença de todos, especialmente mãinha que veio hoje aqui. Minha mãe está lá no fundo com a minha sobrinha Luara, veio conhecer o estúdio hoje, muito legal. Tá? Agradecer a todos pela participação, pedir para que todos compartilhem, curtam aí, né, não só o YouTube, o Instagram, interajam lá também para ajudar na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Obrigado, excelente domingo a todos. Barbosa? Muito bom. Bom, entre tantos agradecimentos, eu vou acrescentar o meu, né? A oportunidade de estar aqui aprendendo com todos, conforme as informações, as perguntas, as respostas, os textos, as experiências que todos têm e certamente continuarão tendo. Oportunidade muito bem aproveitada. Eu certamente saio daqui muito mais fortalecido, muito mais animado para a sequência do meu aprendizado do que quando aqui cheguei. Não é à toa que eu cheguei mais cedo, para já começar a sentir aquilo que o ambiente oferece para a gente, com esses corações todos aqui, que se somam no momento mesmo de vivência espírita. Que essa família que só cresce, porque cada um daqueles que nos ouvem certamente estão unidos conosco. Corações unidos em assuntos que só podem fazer bem. Assuntos que podem nos auxiliar a todos, facilitando as nossas vidas e nosso aprendizado. Então, a gratidão a todos vocês que aí estão à distância, graças à ciência, e a todos vocês que aqui estamos, sempre presentes e ajudando. Entre a presença também desses irmãozinhos que estão aqui, como a Eliana, minha mãe, o Allan Kambeck, né? O Helder, o Serginho, essa turma que está sempre por aqui passeando, dando o seu alô para nós todos. Gratidão a todos, gratidão à espiritualidade pelas oportunidades infinitas que nós temos de reconhecer a presença deles e começar a dar ouvidos cada vez mais. Gratidão. A paz do Divino Mestre esteja conosco, habitando constantemente os nossos corações. que nossos momentos da vida, com atividades constantes, sejam permeados por estímulos de orações. Que possamos a cada momento do nosso dia, não importa onde estejamos, em que plano habitemos, nós tenhamos a mente voltada para a superioridade. Que possamos nos olhar com muito amor e carinho no espelho da vida, para podermos ter guarida naquilo que nos é oferecido de melhor. Nenhum de nós foi criado para sofrer, sentir as dificuldades, para definir as melhores passadas. Isto sim, sofrer é bater em cima da ferida. Então, amados irmãos, companheiros de eterna viagem, vamos abrir os nossos olhos para onde a dor surgir e observar com muito amor, com muito carinho, a resposta para as nossas perguntas. Lembrando que sempre que abrimos o nosso coração como uma profunda e sincera oração, nós teremos a resposta imediatamente, que muitas vezes nos fogem à mente por serem simples, muito objetivas, muito humildes e muito diretas. Mas é certo que o amor assim é, abrangente, simples, direto. Então, com o mesmo amor que nós fomos criados, o amor essencial do Pai, Criador de tudo e de todos, haveremos de nos sentir abraçados onde quer que estejamos. Pois vamos olhar, portanto, para o nosso irmão que esteja à nossa volta, que passe adiante, que se comunique conosco como um irmão em verdade. Mesmo que não nos encontremos pessoalmente, vamos liberar a nossa mente para o bem, porque assim contribuiremos com todos aqueles bons espíritos da superioridade divina, acima de nós, que aí estão em vibrações constantes, para que nós, deste abençoado planeta, possamos dar o passo em direção à elevação que cada um precisa e haverá de fazer merecer. A nossa gratidão ao Criador, Pai de tudo e de todos. A gratidão a Jesus, Mestre amado, que está sempre ao nosso lado das mais diversas formas a nos auxiliar a carregarmos de forma adequada a nossa luz. A nossa gratidão à Mãezinha de tudo e de todos, que nos abraça, nos acolhe seu regaço amigo, nos envolve com seu amor e nos diz: filho amado, segue adiante, porque certamente estaremos juntos pela eternidade. A paz do Mestre continue habitando em nossos corações. Yeah.